Mistérios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que não fala absolutamente sobre nada. E aqui do meu lado direito, ele que é conhecido nos banheiros masculinos como Chupatora Wesley Zop. Deixa eu explicar, porque muitas pessoas vão achar que é Chupatora porque é chupa-pinto aqui. Não tem nada a ver. Mas eu fui lá com você no banheiro ali da 13 de março, ô Chupatora, chupa minha tora aqui. Ah, bom, é porque eu caio nessa. É porque a minha mãe dava pirulito pra gente de pequeno, e ela falava, tem que aproveitar até o palito, pai. Daí eu fiquei com essa fama de Chupatora. E era aquele palito grosso. Palito grosso. Às vezes de carne, assim, pra já fazer duas refeições completas. Pirulito. Sim. Não sei qual vocês consomem. E não era sua mãe que te entregava, né, direto. Ela pedia pro seu tio. Ela pedia pra ela. Ela falava, o meu tio falava, sua mãe pediu pra você chupar esse pirulito, né? Pra equilibrar a sua glicose, sua proteína. Vem aqui, né? Chupatora. Daí ficou esse apelido. Chupatora, não. E aqui do meu lado esquerdo, nosso substituto maior, ele que frustra mais as pessoas do que quando vem quebra-cabeça de surpresa no seu Kinder Ovo, Anderson Negão! Fala, negrado! Porra, mas é frustrante, né? Eu, adulto, se eu abro o Kinder Ovo, tem um quebra-cabeça, fala, porra. Puta que pariu. Você não é o mestre do quebra-cabeça? Por isso é frustrante. Ah, porque... Mas é de seis peças, é o que você mais gosta. Então, eu fico duas semanas pra montar um negócio, enquanto eu podia ter brincado antes, e aí? Chocolate derrete, e aí? É verdade, faz sentido, entendi. E visitando aqui hoje o nosso casal ouvintes lá de São Paulo, temos os dois, Beto e Léo. Não são siameses, não. Chega uma estranheza pra evitar os dois. E aí, galera? Olá, tudo bem, pessoas? Nossa, que... É legal que fiquei animado. É que eu perdi o rumo depois que eu vi o Zop de saia. É o cover de Michelle Pfeiffer do Zop. Ficou legal, gente. Ficou bem legal, viu? Não, pra quem tá sentado na frente dele. Não tá legal mesmo? Talvez. Antes de você olhar para as partes íntimas do Zop, é melhor você ligar pra Nath aí pra ver se você pode. Ah, sim. Não, porque agora ele liga pra tudo. Né? Liga. Aí me chamaram pra ir comer lanche. Quem chamou? Não, meus pais. O que eles querem com você? Mas é toda hora isso aí. É. Você vai mamar na teta da sua mãe? Não, não vou, já não faço mais. Então pode ir. Então já fez. Aquela teta murcha daquela puta. Aquela velha. Mas tá falando da minha mãe? Ah, mas não interessa. Desgraçada. Não, é que agora o Anderson tá comprometido. É, lógico. Você ligou pra ela, falou que ia gravar esse episódio? Pior não? Que sim. Você falou do tema? Você falou o tema, porque às vezes ela não sabe o tema. É, devia ter falado. Às vezes ela não vai aprovar. Mas e a relação da mãe do Zop aí? Ficou como? Não, mãe do Zop é patrimônio público. Não, mãe, público? É. Não, eu achei que, eu pensei que ele ia falar uma coisa mais romântica. Tipo, que a mãe do Zop é só sexo. Entendeu? Mãe do Zop é uma biscatinha. É. Não, patrimônio público. Mãe do Zop eu chupo, hein? Achei que ele ia falar isso. Era isso a pergunta? Ali é obrigação. Ah, bom. Isso é trabalho, você né? Você pergunta pra mãe do Zop? Não, não também não. Dormindo. Ela nem fala nada. Você fala, Cara, é nojento. Sua mãe é nojenta. Ô, sua mãe, pelo amor de Deus. Que biscate, sua mãe. Cara, você não sabe o quanto me dá asco, bicho. Já, esse assunto. Você não sabe o quanto ela sofreu. Você não sabe o quanto me deixa triste esse assunto. Sabe o que é pior de tudo? Você viu a cara que ele fez? Ele é um filho da puta. Provavelmente é a cara que sua mãe faz. Não, Deus! Deus! Por que não me mataste? Deus, por quê? Ah, cara, descobri a cara que sua mãe faz. Quando você quer um acidente de carro, você não consegue, bicho. Muito bem, eu gostei desses dementes aqui. Eu, Douglas Domiciano Ganso, roxo da podosfera, especialista em tirar pele de linguiça. Fiquei sabendo, postou até no Twitter. Agora minhas filosofias aí, que Brazilian Cream vai vir com tudo, não é? Sem capinha agora. Na confiança. Agora, Brazilian Cream é aquele que você confia. É sem capinha. Sabia que vocês iam aderir fácil. Aderiu mais fácil que não tem a capinha. Exato. Me incomoda na garganta. Não perde o frescor. Frescor. O frescor de uma linguiça. Não perde o frescor. Uma linguiça não, de um sorvete. É, respeita. Assim, não, mas faz toda a diferença no sabor isso aí. É. Sim, todo mundo sabe. Tudo bem. Não entre em pânico, ouvinte. Esse é o podcast Jorume, podcast igual o passinho Moonwalker do Michael Jackson. Porque parece que tá indo pra frente e vai pra sim, trás. Sim, não dá pra fazer depois que você tá morto. Nossa senhora. Não, peraí. Não dá mesmo. Não dá. A não ser que seja um Moonwalking Dead. Mas isso era o show da sua tia que pegava bebês defuntos e tentava e fazia marionetes. Fazia. Só que toda vez que tentava o Moonwalk quebrava as cordas e aí? Não dá então pra fazer mesmo. Não dá pra fazer. Tem razão. Muito bem, antes de começar esse episódio lindo, esse episódio maravilhoso, esse episódio delícia, esse episódio que tem a presença dele, Tatuzão aqui. Sereião! Não conheço o Tatu. Não. O nosso Tatu da Água. Tatu da Água. Tatu Água. Vamos para os nossos recadinhos. E o primeiro deles vai diretamente para o nosso ouvinte paranaense ou aqueles que têm disponibilidade de ir até Curitiba, porque estamos falando que vai ter um Chorume ao vivo, um podcast ao vivo em Curitiba, Wesley Zop. Cara, é tesão em dobro. É a primeira gravação do ano, dando um recado do primeiro podcast ao vivo do ano. Puta que me pariu, bicho. Rapaz, é um tesão sem fim. Não, tem um fim, eu vou confessar que talvez... Talvez pela minha idade, não, não tem que ter um começo e um fim. Você não precisa se humilhar. Que... Aqui você pode se gabar de que isso é um... Ah, é? É um tesão sem fim! Porra! Muito bem! Então, para aquele ouvinte que estará livre no dia 23 de fevereiro, um sábado. Agora não está mais livre. Agora não está mais livre. Tem um compromisso em encontrar Wesley Zop, Gabriel Asbar, Anderson Negão e, por que não dizer, eu também ali com meu pênis de fora, um pouco mole e flácido, sim. Mas estará de fora. Porque eu tenho medo de engravidar as pessoas, Wesley Zop. Muito bem, então, 23 de fevereiro de 2019, um sábado, Wesley Zop, começando às 19h30 da noite, vai ser diretamente em Curitiba, a capital do estado do Paraná, no Teatro Enio Carvalho, um teatro lindíssimo, Wesley Zop, o pessoal vai ficar confortável. Você viu fotos? Eu vi fotos, eu vi nudes, eu vi várias coisas aí, não sei porque você tá tocando que excelente, nesse assunto. Que excelente! E eu, o Teatro Enio Garcia, é lá na Rua Matheus Leme, número 990. Às 19h30 da noite, é isso? Às 19h30 da noite, o primeiro podcast ao vivo do ano, Chorume ao vivo. A gente batizou o nosso espetáculo de Nós Vamos Ofender Você, porque prometemos falar todas e muitas e ainda não inventadas barbaridades possíveis para deixar o ouvinte e seu convidado de orelha em pé ali, horrorizado, e por que não sair dali direto pro sanatório? Mas o sanatório da Rua 13 é aquele que você é abusado pelos enfermeiros enquanto toma aquele remédio para dormir. E que somos comissionados também a cada internação, é claro. Sim, pô. E a cada venda de remédio para dormir, que é também a gente que faz. Mas exato. Por que isso? Porque acabou a mamata e agora a gente tem que fazer isso aí. Tem que correr atrás, né? E para completar o time, como que eu vou falar? O elenco. Não pode ser, não pode ser. Ele estará lá. Quem? Anderson Negão, substituindo o convidado. Não, é Zezó. Ah, não é ele? A parceria que a gente fez para realizar essa edição Curitiba do podcast ao vivo é com ninguém mais, ninguém menos que o glorioso, o excelentíssimo, o maior podcast de humor brasileiro. O mais liso. O mais liso, tá? Mas sim, o maior podcast de humor brasileiro, o Café com Porrada. Foda, que tesão, bicho. Então, se você não conhece o Café com Porrada, vai lá no feed, lá de qualquer agregador de podcast, você procura Café com Porrada, você vai encontrar um podcast maravilhoso, engraçado, um podcast que mais me diverte na atualidade brasileira. Ou você pode ir lá no site deles, cafécomporrada.com.br. Mas pra você que vai estar em Curitiba de 23 de fevereiro, você poderá ver ao vivo, jogando esse time bonito, Chorume, Café com Porrada. Garantimos já Orelha Miguel e Christian Pedroso estará lá. Vai ser uma disputa de velhos. Quem é mais velho? Quem é mais orelhudo? Eu, Orelha Miguel. Quem é mais baixinho? Não, mais baixinho sou eu mesmo. Não, você é mais baixinho. Não tem como. A não ser que tenha algumas crianças. Quem é o maior anão? O maior anão é você. Sei lá, você pode ajoelhar igual o Didi nos sapatos e fingir que é um anãozão também. Que daí você ganha de mim também. Como anão. Ah, é verdade. Porque de anão você é o maior. É. Eu sou o Michael Jordan dos anões. Michael Jordan dos anões. Então, repetindo, dia 23 de fevereiro, Curitiba, às 19h30, será um sábado. É importante que o ouvinte curitibano faça questão de levar toda a família, leva conhecidos, leva alguém que você quer comer, leva a gente, vai, ajuda a gente a vender ingresso. Está baratíssimo, R$20, e você pode garantir ele lá no chorume.com.br/ingressos. Repita, Wesley Zop. Wesley Zop. Ingressos a R$20 no chorume.com.br/ingressos. Muito bem, não podemos esquecer que quem apoiou esse evento foi a cidade de Curitiba. Que tirou aquela liminar que proibia a gente de entrar lá. Quer dizer, achamos que retiraram, né? Estamos deduzindo. A gente não achou no site liminares.com. Mas acredito, mas também quem apoiou foi a empresa Hero 99 ou Aero 99. Aero 99. Que é a solução que você precisa para assuntos de tecnologia da informação, Wesley Zop. E outra, tem o Christian lá. É isso que basta. Christian, que junto com o Alan Turing inventou os computadores, rapaz. Eu, Febrino. Sim, Febrino fez o Christian, né? Ah, sim. Programou. Ele inventou o Christian, é verdade. Se você precisa de alguma solução, algum caminho para realizar aí uma tarefa de que exige tecnologia da informação, sites, Dragonflies e essas paradas aí. Chico Bilombas. Chico Biloba. Ah, que delícia. Unha de gato. Você precisa dessa... Que são coisas de tecnologia da informação. Chá de losna, meu. Porra. Como fazer um chá de losna ideal. Uma boa chupada gostosa, rapaz. Tecnologicamente falando. Porque às vezes você só quer uma chupadinha na tecnologia da informação. Às vezes você não sabe o caminho, olha só. Ovelha mecânica. Olha só eu fazendo um belo trabalho aqui. Você não sabe o caminho, a Hero 99 vai te dar o caminho do seu projeto, o que seguir, como gastar menos, como gastar melhor em investimentos de tecnologia da informação. Então, se você quer conhecer... Que delícia! Ou, quem sabe... Quer pleitear uma vaga lá? Vai lá, também, vai também. Lá em hero99.com.br /currículos. Currículos. Eu deixo o nosso agradecimento especial aí e maravilhoso para essa empresa que ajuda a realizar o primeiro podcast ao vivo do ano aí. Nós vamos ofender você. Garanto, ouvinte, não perca que você vai aí se sentir horrorizado, porém vai sair com a barriga doendo, porque eu vou dar aquele amendoinzinho batizado na entrada. E um murro também. que bom, uma boa propaganda. Principalmente se estiver grávida, né? E depois de lá ainda a gente vai sair pra beber em algum boteco lá perto. Exato, a gente vai ainda descobrir um boteco bom, bonito e barato que aceite o Wesley Zop. Sim, sim. E sairemos lá pra encontrar os ouvintes e beber uma, trocar ideia, jogar a conversa fora e coisas assim. Dedo no girassol, beijo na boca. É, dedada na olhota, rapaz. Capoeira rolando. Striptease de Anderson Negão. Imperdível, hein? Nossa, polidense no poste que ele faz. Poli street dance que ele faz. Muito bem, então se eu fosse você, já garantia já chorume.com.br/ingressos. Vai ser épico o encontro entre Café com Porrada e Chorume, os dois melhores podcasts de humor aí que masturbam enquanto gravam. Ah, bom, isso sim. Isso é verdade. Então acesse lá. Outro recadinho que não podemos deixar de dar aqui é a maneira que esse podcast se mantém funcionando, com belas travestis trabalhando forte nas costas de Anderson Negão. E elas vão e mandam bala nessas faz costas. Faz um bom trabalho. Parece aquelas velhas batendo chantilly, que na verdade é rola nessa gordura preta dele, rapaz. E vai rasgando, e vai batalhando, jogando o jogo da velha. Parece que é uma quadra de tênis. Rapaz, de tanta rola e bola que tem nessas costas. Melhorou a lordose dele. Melhorou. Aí, ó. Parece uma quadra de tênis que tem rola e bola. Ah, não, mas ele falou quadra, de Roland Garros. É, isso, deve ser. Ah, deve e ser. O Guga Gemeru. Enfiar na banana, né? Sim, é claro. Potássio é importantíssimo. E aí, nesse sentido, como a gente mantém essas travestis? Com a doação dos nossos ouvintes, dos nossos contribuintes, que podem ir lá no chorume.com.br/esmola ou no chorume.com.br/padrinho, ou se for aquele chorumer, aquele ouvinte lá meruxo tecnológico, ele usa lá um aplicativo chamado PicPay, que contribui para as picas pagas que entram fundo em Anderson Negão e ejetam nele grandes gozos ardentes que fazem ele gritar como uma senhora de 88 anos. Uou! Mas que comeu clara em neve. E joga tênis aí. Ah, sim. Lá no arroba chorume do seu PicPay. Então você pode contribuir desde R$1 até 7 zilhões de dólares. Aumentou? Até R$1. Até 7 zilhões de dólares. É uma grande quantia. Dá pra fazer, dá pra doar bem. Então contribua lá pra esse podcast se manter funcionando, se manter firme, se manter delicioso, se manter aí gostoso, se manter em alto padrão, assim como um atleta jogador de tênis. Não é, Anderson Negão? Ereto. Rejuvenescente. Não foi o que eu perguntei, mas tá bom. Mas tá, ereto. Eu tô ereto, é isso. É isso. Eu tô de pau duro. É isso que você quer que eu faça? Muito bem, então sem mais delongas, sem mais demoras, vamos pra ele anunciando esse podcast assim como um tatu que entra. Um tatu que grita, né? Um tatu que está cavando desesperado, querendo aprender a nadar, mas que quebra a perna na piscina. Um tatu ali soterrado, desmoronado pelo próprio buraco. Pela moral porque dele. Porque o buraco dele é tudo zoado, tudo estourado. Todo mundo zoa esse buraco, enfia a mão, enfia a pau. Isso é verdade. Esse buraco tudo zoado, as bordas tudo caído, tudo arregaçado. Um buraco arrombado ele tem. Anderson Negão, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é advertências que eu tomei. Muito bem, Tatu! Mas muito bem, então às vezes a vida é como jazz, você tem que improvisar. Só que tem pessoas que estão aí pra julgar se o seu improviso é bom ou não. Sempre. sim. Se eles viram a cadeira ou não pro The Voice que é a vida. Pro The Voice do improviso. Exato. Da vida. Exato. E aí tem pessoas que estão lá pra divertir você e falam, opa, acho que você não cumpriu as regras, você extrapolou as regras, você subverteu as regras, você fez novas regras. Então você está advertido, você está multado, você está aí, ganhou uma chamada de atenção. Wesley Zop, já aconteceu isso com você? Diversas vezes. Pessoas gostam de julgar as outras, né? Exato. Às vezes alguns têm como profissão isso. Exato. Você é um julgador. Só porque você usa legging com tutu, as pessoas te julgam, né? Não faz julga sentido. Julga o quê? Por que vai andar tão sexy? Tutu, seu primo. Já falei pra você não vestir os dois da mesma calça. Fica esquisito mesmo. Esquisito, porém, diferente. Fica bem diferente. Ainda mais que é um de bunda pro outro, ninguém sabe pra onde vocês vão, assim. Dá pra enganar bastante gente com isso. Vamos pra esse episódio, então, que promete te dar várias advertências. Tomara. Numa folha qualquer eu desenho um pau de jumento, e com 5 ou 6 curras já penso em nosso casamento. Passo o pênis em torno da mão e me dou uma chuca, e se estou no presídio te convido pra tomar uma ducha. Se um pinguinho de sêmen cai bem no meinho desse surubão, num instante imagino toda a garotada gozando com o Anderson Negão. Vai gozando, contornando as tramelas, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um banco de academia e pelo short vai vazando uma bola azul. Vai gozando, contornando as tramelas, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um banco de academia e pelo short vai vazando uma bola azul. Jogando FIFA. Realize what could only happen to me. Can't you see? Can't you see? That when muito I bem, Wesley Zop. Quem adverte os advertidores? Essa é a questão. E aí? Eles sempre estão certos? E aí? Será que eu tô sempre errado? E não é possível que o mundo inteiro tá certo e só eu errado. Tá falando de mim, de você? do Léo, do Beto ou do Anderson? Então, não é possível. Não sei. Quanto ao Anderson. Então... Mas eu não quero levar uma advertência do público, então eu sei que, por regra, a primeira história, a primeira advertida aí é sua. A primeira advertida é minha, gostei. Então, por favor, manifeste-se aí. Não sei se todos já receberam multas de trânsito ou que foram parados em blitz. Quem não dirige, não. Ah, não. Não, todos que dirigem. Tá. Não sei se mas tomar. Tem pessoas que não dirigem e já foram parados em blitz. Tando de carona. Mas, sim. Passageiro, ah, bom, é verdade. É verdade, também tem isso. Uhum. No ônibus que para numa blitz. Eu já parei numa blitz de ônibus. Você de ônibus? Não, eu tava. E dando... o cara fala pro motorista. Você tava dirigindo ônibus? Tem um mendigo aí? Não, eu não tava dirigindo. Tava de passageiro. Só que o que acontece? Existia uma. Era na Raposo Tavares e tava com muito tráfico de maconheiro sem vergonha ali. Ah, sim. Levando aqueles tijolotes de maconha, inclusive uma maconheira. Uma tava na sua bolsa, por acaso? Não. Quem dera. Inclusive, uma conhecida minha foi abordada pela polícia porque levava um pacote de rapadura e os caras acharam que era um tijolo de maconha. Aqui só entra maconha. Rapadura não, né, porra? Mas aí acontece que uma vez o ônibus parou, daí ele ia revistar as malas e precisava da testemunha. E o policial julgou que eu seria a melhor testemunha. Pra ver ele fuçando a mala de todo mundo ali. Eu fiquei lá no sol vendo o desgraçado abrir a mala de todo mundo, cara. Que porra. Mas acharam maconha? Não acharam porra nenhuma. Acharam rapadura. Mas enquanto você tava testemunhando, você tava fumando maconha? Não, acho que não. Daí não sei também. Você esqueceu. Porque daí às vezes usou toda a maconha pra não ser pego. Ali. Na fila. Não, entre eu descer do ônibus e ver o bagageiro, fumei um quilo. Um tijolo. Já tô indo. Deixa eu só pegar meu unicórnio aqui, peraí. Mas é um pulmão grande, né? Que tem, isso é verdade. São tetas de gordo, não são pulmões. Eu quero enfiar uma coisa pro topo. Ai, caralho. É, na carteira da cadeia. Ai, tô mastigando minha rapadura aqui. Tá meio farelenta, mas... Muito tempo na bolsa, né? Mas isso é pra provar que você é um bosta. E quem não tem carta para na blitz. Não, tudo bem. Tá provado. Como você erra tudo aqui. Não vem querer inventar teoria agora. Toma essa advertência, irmão. Toma essa multada aí. Esteja divertido. Muito bem, Wesley. Ok. Eu faço parte do grupo do Anjos da Alegria, que são palhaços, que vão em hospital, vão em asilo e tal. E o meu cunhado, na época, fazia parte também do grupo, o Globeleza. Era o nome dele de palhaço, não é o nome dele de batismo. Não, o nome dele no carnaval. Não. Ele dança naquele carnaval Globo. Ele chama o William mesmo. Né? Não, é Clóvis, o contador. Clóvis, a mulher sem clito. Mas é um personagem que ele encarna aí. Exato. Ele coloca uma peruca branca e vira apresentador de TV do interior, né? Sim, apresentador policial. Cara. Giro total. Cara. Pergunta pros outros que é podcast. É uns negócios. É umas loucuras. Esse é meu cunhado. É um personagem, muito elaborado. Ele faz todo um background, né? Daí ele passou em casa pra gente ir num asilo e tal, a gente tava já vestido de palhaço. Vocês iam se internar lá? Não, íamos visitar. Fazer uma pequena abordagem, estando de palhaço. Fazer umas palhaçadas. Uma pequena abordagem policial, pra ver se tinha maconha na bolsa. Poderia ver, que acho que provavelmente tem maconha mas no asilo. Mas aí é glaucoma, né? Pra combater mas glaucoma. Agora tá podendo. É. Não, então, mas na época não sei. E não é nem que tá podendo, agora é obrigatório. É. Bom, o cara já viveu ali 80 anos. Pô, se não puder agora usar uma droguinha, né, bicho? Então eu vou vai mudar. Vai poder quando, Wesley Zó? Vou mudar minha abordagem, estou me internando no asilo. Ele passou em casa, ele falou assim, ô, você não quer ir dirigir na minha moto? Eu falei, posso ir, ué. Pilotando. Você é piloto, não vem? Não dirijo nada, né? Submeter, não. A ser motorista, né? Você é piloto, claro. Rapaz. Eu falei, posso ir pilotando. Daí, ele montou em carona, foi eu pilotando, mas só que eu tenho um dom, presente de Deus, não sei, que todo comando que tem, eu sou parado. Todo comando. Inclusive se tiver de carona. Inclusive se eu tiver de carona. Já aconteceu com a gente. Pô, sim, exato. Tem uma blitz, eu já até falei pro meu cunhado ali, falei, ah, bom, vamos ter que parar um pouco uns 40 minutos aqui, né, porque eu sempre paro na blitz. Daí nisso, ali, inclusive, é o Cabo Orlandino. Não, já até conheço mesmo. Daí mandou encostar. E ele foi, daí o meu cunhado aqui, fudeu. Agora fudeu! Não, olhando pra cara do policial. Agora fudeu, porra! Chora! Corre, Wesley, filha da puta! Agora fudeu, cheirando! E eu estacionado. Eu tô com tijolo de rapadura, filha da puta! Corre! O policial ali chorando. Ah, então o policial ali, não, pode passar, né? Ele não corre! Isso aqui não é blitz, não, a gente tá acompanhando umas crianças aqui. Não, daí ele falou, fudeu. Eu falei, mas por quê? É só rapidão, a gente não vai chegar atrasado, né? Eu achei que era por questão do horário que a gente tinha. Apesar de você já tava atrasado, ele sabe. Provavelmente. Ainda mais que era, eu sempre sou atrasado e meu cunhado consegue ser mais atrasado que eu. Então a gente tava atrasado. Eu falei, não, fica cegado. Entreguei meu documento, daí pedi pra ele. Falei, ah, o documento, ele falou, fudeu. Daí ele entregou o documento. O documento tava 5 anos atrasado da moto. Ah, entendi agora que fudeu. E daí ele entregou, obviamente. Fazia 5 anos que tava 5 anos atrasado o documento. É mais ou menos isso. E daí, obviamente, já guinchou a moto e tal, daí a gente teve que ligar pra alguém vir buscar a gente ali na blitz. Isso que eu acho errado na blitz. Não tocar blitz. Mas pode ser até que toque também. É verdade. Às vezes não fone. Né? Blitz, O cara te deixa a deriva, rapaz. Isso é foda. Ele podia pelo menos levar a gente. É, né? Eu acho que sim. Devia, assim, o cara pelo menos ali faz um camburãozinho. O cara já vai pagar 600 conto dessa porra, dessa multa de guincho. Você não tem o que a gente busca. Ah, fudeu. Você tá em outra cidade. Já aconteceu comigo. Em estrada. Não tem como? Você vai ficar largado lá no meio. Fica na estrada, não, aconteceu comigo. Né? Acho que devia ter um, sei lá, um camburãozinho. Prendemos 5 Wesley aqui. Agora leva cada um na sua casa. Ou sei lá, leva pra um. Liga pra mãe de Matagal todo mundo. E mata. Pra um lugar que tem um. Pro Matagal e mata, era até melhor. Pronto. Pô, da rota, né? Já é acostumado a fazer isso. Mas a questão é. Pô, deixa o cara deriva, meu. Não, não, daí foram buscar a gente lá e daí meu cunhado inconformado. Pergunta, não, agora eu tô puto. Vamos falar. Alguma vez que o policial te deixou a deriva, perguntou se você tinha como ir embora? Nunca perguntou. Exato, que perguntou funcionário público tava bem, é esse. Se você tava bem, tava não, bem. Não, nunca perguntou. Mas também nunca perguntaram pra você por que você tava de palhaço? Já perguntaram, mas não nesse dia. Não é porque perguntou porque é fofoqueiro, mas e aí? Porque é frital. Aí, aí? Você tem como ir embora daqui? Quer uma carona? Quer uma carona? E aí? Um amasso, um abraço. Funcionário público, irmão. Você é o público. Quer desabafar? Às vezes ele não pode te dar uma carona, mas um abraço, talvez, um conforto. Ou deixar desabafar meia hora. E aí ele guincha seu veículo? É lá do outro lado, no bairro onde não tem nada, não vai passar nem ônibus lá. Como que você vai buscar um veículo? Em Americana, sem veículo. São Paulo, realmente não passa nem ônibus lá onde, então, onde fica a garagem. Como aqui. Que você vai buscar essa porra, irmão? Não, é foda mesmo. Não, e daí nesse, voltando, né? Daí nesse dia, meu cunhado inconformado, daí eu falei, mas fique sussa, acontece, né? Ele montou nas suas costas pra ir embora? Na hora de ir embora? É. Não. Como foram buscar a gente de carro, daí... Né? Come todo mundo. Que fazer alguma coisa enquanto esperava a carona, né? Não, aí a gente ficou brincando de pular cela, tá? O policial ficou assustado, não precisava fazer isso. A gente fazia a doletar. O policial tava no meio, ele era cela. Daí já virou um campeonatinho municipal de pula-cela. Sim, perdemos. Final, 2 leitão ali querendo pula-cela, né? Não, daí o meu cunhado, eu falei, mas por que você tá tão bravo assim? Por que tá tão inconformado? Ele falou, porque faz 5 anos que eu ando com o documento vencido e nunca fui guinchado. Você anda 500 metros com a porra da minha moto, daí o policial já guincha. Falei, mas não é, cara. Eu tenho que andar tudo na ordem, eu tenho que andar tudo filé, porque eu vou ser parado. Eu sou parado, cara. Uhum. Já, você já contou essa história aqui? Mas pros ouvintes novos, e eu sempre me questiono isso. Ah, eu contei essa história, não, cara. Tudo bem, não tem problema. Porque tem muito ouvinte novo chegando aí e não sabe do seu dom, é, e verdade, do seu fetiche. Eles não sabem que você recicla história. Eles não sabem. Do seu dom de reciclar histórias. Caralho, e do seu fetiche para em comandos. Ai, já pensou se eu tô com alguma coisa no meu cu passando nessa blitz aqui? Deus, cara. Eu costumo guardar droga. Eu guardo droga no cu. Cara, mas vocês não revistam, ainda bem, né? O cara fuça seu cu, só tem rapadura. O cara é chateado, né? Que ele tem que cumprir o dever. Ele não pode falar não. Não, se você falar que tá com droga, ele tem que te revistar. E o pior é que ele descobre através do beijo grego, que é rapadura. Ele tem que passar na boca, né? Duas horas chupando o coi. Ai, a rapadura, Wesley, de novo. Tá livre, tá livre. Tá livre igual tava meio-dia que eu falei pra você. Aí o Wesley vira esquina e volta de novo pra Blitz. Eu só fui comprar pão, por isso que eu tô passando aqui de novo. Só passa um carvão na pele, né? Pra ter certeza que os caras vão parar. Mas a questão é... Aí a gente tem que ensinar ética pros nossos ouvintes. Não, principalmente tem ética. Muito ouvinte jovem aí. Você claramente foi cúmplice no prejuízo que seu cunhado teve. Sim, sim. De certa maneira. Ele não teria o prejuízo se não fosse eu pilotando. Não, teria. Mas mais pra frente, ou não comigo. É, então. Sim. Pô, apesar da culpa ser inteiramente dele... É bom que saia, é bom que isso. Não, apesar de você ser uma bicha escandalosa e de saia... Sim, pode ser por isso. A culpa uma saia do... muito bonita. Sim. A culpa do... Era dele. Só que claramente você foi cúmplice. Sim, porque eu tava pilotando. Tava. Mesma coisa, seu cunhado te liga e falou: ô, matei uma pessoa aqui na briga do bar, preciso esconder um corpo. Sim. Você não matou, mas você vai ajudar a esconder o corpo? A esconder o corpo. É pego em flagrante. Eu sei, totalmente inocente. Exato, você só tava cavando um buraco. Exato. Eu nem vi o corpo. Nem viu. Né? Nem sabia que era da sua mãe. Ele com razão de ter matado a sogra. A questão é. A ética, você tem que ajudar a pagar o prejuízo. Você tem que perguntar se a pessoa quer que você ajude a pagar. Você pagou o prejuízo inteiro. Como proceder? Peraí, Anderson Negão tem dúvidas também. Não, eu tenho uma dúvida nessa história. Você sabia que tava vencido o documento? Não sabia. Tanto que eu parei tranquilamente. Então ele só tava dirigindo o carro com o corpo ali. Exato, eu nem sabia que tinha. Nem sabia que o corpo tava lá dentro. Não sabia que o corpo tava lá. Ele só falou assim pra mim, vamos fazer um buraco no canavial? Eu fui inocentemente, né? Você curte os programas de índios, né? Exato. E às vezes até o seu cunhado falou, vamos cavar um buraco no canavial, você até achou que ia comer aquela bundinha. De novo. Só que no outro lugar. Aí você foi lá, se preparou, depilou, besuntou de óleo. Lá, claro. Raspou o cu, porque às vezes... Na hora, no canavial... Canavial deixa ser louco. Ele é um Cialis natural. Se você ouvir, tá com problema em casa aí, não consegue mais comer a mulher, leva pro canavial. Ali o bicho endura, ou se não, você acha alguém que come ela lá. Às vezes chega até um policial. Tá? Ou você enfia uma cana no toba também. Exato. No próprio, esquece a sua mulher e chama seu cunhado. Vamos nessa. Foi isso que eu fiz hoje pra vir pra Americana. E deu certo. Eu tô aqui, ó. Mas e aí, Wesley Zop? Como proceder? Ensine nossos ouvintes novos aí, que não sabem a existência ética do procedimento. Eu acho que a partir do momento que você oferece ajuda, você quer ouvir, não. Ofereceu pra pagar, não quer pagar. Não quer pagar. Porque você falou assim, não quer que eu ajude você a pagar isso aí, não? Porque você não quer ajudar. Mas a sua obrigação ética e diplomática te obriga a perguntar. Mas então isso é uma máscara social. É uma máscara social. O que é o correto? Você fala, se fudeu, hein? E nunca mais olhar na cara dele. E tirar a irmã do testamento, como eu não conheço essa mulher. Picha a casa dele, aí, otário. Paga essa porra sozinho. Otário! Aí, sem moto. Ó, engraçado, eu tenho moto. O documento tá pago, viu? Quer andar na minha moto? Você não vai ser parado, não. Você quer o bilhete único pra usar? Eu vou chamar um táxi. Eu vou andar mais. O que eu fiz? Eu paguei a multa de estar dirigindo com de ter sido parado e ele pagou o documento atrasado dele. Eu paguei como motorista. Porque foi a multa no meu nome. Sem oferecer, Sem oferecer. Eu fui com ele, ele falou que ele ia no como fala, no despachante pra pagar. Eu fui com ele e paguei a minha parte, porque eu era o motorista, né? Então você fez meia-culpa aí. Eu fiz meia-culpa, realmente, né? Ele até sabia que tinha blitz lá e que você ia dirigir a moto e ia pagar essa multa. Ele livrou da multa, certo? Assim. E da pontuação. Mas eu gostei da tática dele. Vamos lá no despachante, rapidão. Me dá uma carona na sua moto. Não, eu ofereci. Me dá uma carona na sua moto que eu tô sem moto. É, mas você ofereceu, então? Então quer dizer que você não queria. Não. Eu ofereci pra ir no despachante com ele. Então quer dizer que você não queria ir. Não despachante eu não queria ir. Mas eu ia pagar pra ele o valor da multa. Mas então, daí o documento ele que pagou tudo. Mas você acha que você fez certo ou ele? Ele não tá ouvindo esse episódio. Não. Você acha que você fez certo ou levou prejuízo nele? Não, eu acho que eu tava dirigindo, eu tomei você a multa. Você acha que ele... Não tô perguntando isso. Isso aí são dados. São dados. Você tava dirigindo, você levou a multa. Mas você acha que ele foi pau no cu nesse momento, não na vida. Não, tá. O certo é você ter pago essa multa mesmo, ou ele deveria ter pago o tudo? O certo é você não pagar nada pro seu cunhado. Ele come a sua irmã. É isso que tem que ter em mente. Ele come a tua irmã. Você não deve ter aceitado. Não, você devia, quando ter parado na blitz, falar assim, aqui fala que todo policial é bicho. Verdade. Eu tô cochichando aqui pra mim que a polícia é raça do caralho. Tá com a rapadura no cu desde a Raposo Tavares. E o pessoal fala, lá o pessoal para até ônibus, não vai parar a moto. Não, eu acho que se não for seu cunhado, a ética seria você pagar, já que você tá sendo condutor. Não, eu não acho. Opa! Não, bicha, não. Você acha que o erro é inteiramente do motorista? É lógico. Do dono do carro? É, ele nem sabia que seria multável. Não, ele não sabia, eu não sabia mesmo. Ele achou que tava na boa. Foi, achou que tava foi empinando a moto na frente da blitz. Fazendo dança da motinha e dando tapa na bundinha dele. É que ele ali na motinha. A dança da motinha, os guarda é putinho. Como todo motoqueiro faz. É. Ele é brincação. Foi parado pela blitz. Ele passou pela blitz gritando, polícia bicha. Todo policial é bicho. Todo policial é militar. Mas somos militares. Filha da puta. Então sou bicha, cara. Não fica bravo não, bichinha. Vai acelerar, cai. Vai fugir, dá na árvore ali. Né? Mas então sou obrigado a concordar com o Anderson Negão aí, que nessa você levou um prejuízo desnecessário. Mas família serve pra fuder a gente, né? Dinheiro serve pra gastar e pra perder. Ficou tudo certo. Infelizmente eu só perco. Né? Nunca gastei. E gasto quando eu perco. Quando eu perco, eu gasto mais dinheiro. E foi menos de 5 mil e tá louco. Não, foi menos de 5 mil. Que o sol só perde 5 em 5. E você, Beto? Bom, minha história não é tão interessante assim. Calma, louco. O que vai ser? Aí. Rifa de frango? Não, acho que é uma coisa mais memorável que eu tenho. Eu era uma criança filha da puta. Isso é um fato. Ou julgado pelos outros como filha da puta, ou você tinha intenção de ser? Eu tinha intenção. Eu acho que eu tinha intenção. Você queria ser sacana. Ou sua mãe era puta mesmo. Nós não vamos julgar aqui. Não é puta, não. Cobrava por sexo. Às vezes é. Porque era criança com fogo no rabo. Ah, sim. Bom, uma vez, na época que saiu o smartphone, celular com câmera, tinha uma professora minha que era muito... tinha uma presença na sala. Era uma gostosa. Era. Criança filha da puta mesmo, né? Então, o que a criançada faz, né? Hoje, era bem pequeno, assim, tinha uns 16. Ah, sim, nem sabe o que tá fazendo. 18, claro. Talvez. É. Que repetiu três vezes, mas é tranquilo. Ah, e aí, eu coloquei o celular debaixo da saia do professor. Debaixo da saia? Debaixo da saia. Mas guardou? Mas como fez isso? Com a mão. Ah, não foi com a boca, então. mas ela sentou na cadeira. Ela tava sentada na cadeira, ela era bem nova. Ela era mais nova que você? Não, não era. Ela era assim, ela tinha acabado de entrar na faculdade. Às vezes era... Estamos aqui no curso de pedofilia. Eu sou a professora, tenho 12 anos. Vocês que são padres. Eu acho que ela tinha uns 21, 22 no máximo. Criançada de 14, 13, por aí. E aí tava com o celular e tal. A professora sentou, você esticou o bracinho. Não apareceu porra nenhuma. Foi triste. Mas tentou. Não, mas pera aí, eu tô ainda tentando entender qual, na sua cabeça, qual era o plano que daria certo aí. Ver a calcinha da professora. Ah, você... queria tirar foto da... Você queria tirar foto, você... Eu queria tirar foto para depois se... Você, né, era... você era muito filha da puta mesmo. Ele falou tem que razão, era filha da puta. Razão. É, agora entendi. É, você, eu avisei antes. Você é aqueles que posta, posta no... Nos seus vídeos, aqueles, ah, gostosa no ponto de ônibus. É. Não mais. Heidenkamp. Tudo bem. Aqui é o podcast da família brasileira, e a família brasileira é filha da puta mesmo. Mas então você tava querendo ali ver uma periquita avantajada. Exatamente. Capô de fusca. Uma patona de camelo. Uma bela racha. Aí na caso, celularzada. O professor já viu me dar uma mãozada na cara. Ah, deu-lhe um tapa. Me merecido. Deu? Foi, com certeza. Poxa. Aí fui pra diretoria, tomei uma advertência, fiquei apenas uma semana em casa. O Rui tem ido pra diretoria com a cara ardendo já. Não, e o pior é que você faz... O tapa é a melhor advertência. Acho que eu tinha uns 13, 14, você é moleque, você vai olha pra diretoria. Olha como é bonito ser jovem, né, Wesley Zobb? Você tinha 13, 14 anos e já tinha celular na escola. Se fosse com nós, você tinha que torcer pra professora sentar naquelas folhas de carbono pra você passar no mimeógrafo pra sair a marca da bunda da professora. Mas era dois prazeres, era a imagem da bunda da professora e o cheiro gostoso, né? Exato. Aí você vai com a cara ardendo pra diretoria, aí a professora fala assim, estava com o celular debaixo da mesa pra tentar gravar minha calcinha. E aí você fica, cara... Mentira! Queria gravar a buceta. É. Calcinha era um obstáculo, mas era aceitável. A culpa é sua que veio de calcinha hoje. Exato. Foi bem complicado ali. Eu fiquei uma semana em casa pensando no que eu fiz. Mas não, mas no momento você já pensou, nossa, como eu sou um merda, na hora nossa, você já nossa, mas tem... descendo a escada. Não, eu acho que na hora do tapa. Na hora que ele ouviu isso é verdade. Estalo, né? Não, acho que quando não... olhou pra minha cara e falou assim, nossa, mas que bosta. mas eu sou muito retardado. Aí tomei o tapa e eu fiquei, ok, bom, espero que seja só isso. Mas depois conta pra um, conta pra dois, conta pra três, é, até chegar na diretoria. Você é um bostão, você virou bostão. Igual todos os ouvidos agora, pensando que você é um merdão. É, agora. Sim. Entre os alunos, eu virei herói. No primeiro dia, o tarado da escola aí. Mas sabe qual? Ele não teve nenhum bônus nisso daí, porque ó, a foto também nem saiu. Não saiu. Nada. Não saiu. Mas entre os alunos eu virei herói. É que era coragem porque todo mundo queria ficar com ela. Inclusive um cara do terceiro ano depois pegou ela. Não, mas porque... Não. Você não pegou ela porque você era o bostão da escola. Porque você tem que tirar foto de calcinha. Você já tava com a fama de bostão. Agora aí o cara que foi defender ela de você que era o bostão da escola. Na verdade, talvez ele só ficou com ela graças a você. É, exato. Aí, parabéns. Tá, você ele foi consolá-la depois. Não é, fica exato. Assim. Ah, então tá absolvido. E ele falou, ó, recebi a foto aqui, ó, não apareceu nada, mostrando. É. Entendeu? E seus pais? Porque daí, o problema é a pessoa ligar pro seu pai, pra sua voz, seu filho é um bosta, né? Isso daí eu gero... Seu filho é um bostão da escola! Não, fala que ele é bandido! Fala que ele é bandido! Fala que ele tava com maconha no cu! Fala! Mas eu não quero meu filho um bosta! Não é o bostão da escola, não. É o bostão da escola. É bostão. Não, o merdinho, não. Ele tá com o bostão mesmo. Em casa ficou uma divisão. Meu pai agradecendo que eu não era a bicha. Apesar de falar assim, não sei se o que eu preferia... Meu filho é bicho ou bosta. Apesar da família inteira dizer o contrário, inclusive seu primo que te curvou. Mas tá. Mas o pai se ilude. Né? Apesar do pai ver as fotos. Porque o primo conseguiu tirar as fotos. O primo é fotógrafo. E ele tava sem calcinha no dia. Por isso que o primo conseguiu tirar. Sem calcinha porque o primo tirou, né? Obviamente. Tirou com a boca. E a segunda profissão da minha mãe era me bater. Sim. Na infância é. A primeira era da bronca. Tomou uma surra da sua mãe? Foi de leve. Então foi isso. Uma bela advertência você levou. Você é um bostão, espero que você tenha. Se recuperado. Se recuperado socialmente. Aprendeu a lição ou não? Espero que sim. A gente tende a fazer menos bosta, mas como todo adolescente que vai até os 30, ainda é burro, né? Isso daí também é culpa do excesso de pornografia, Wesley Zobb. Porque o moleque assiste pornografia, acho que o mundo é uma pornografia. Ah, isso é com certeza. Daí acha que ele vai tirar foto da professora, todo mundo vai ficar feliz, os dois vão transar no capô de um carro no fim. Ao som de Twisted Shout dos... Adolescência foi isso na cabeça. Então, toda a história que ele pensou é bloqueada na primeira cena. Tapa na cara. Levando um tapa na cara e o cara do terceiro comendo a professora. No capô, não. Mas em vários lugares. Deu o cu, tudo. Foi completo. Os dois deu o cu. Deu completo que foi. Foi lindo. Parecia um Bolshoi com rodada de cu, inclusive. Mas a questão é... É isso, o adolescente acha que a vida é aquela pornografia lá. E aí... E não é. Entra nas complicações aí. E você, Leozinho? Olá. Você também é um bostão? Também sou, até hoje. Mas, como todo belo adolescente que nem você falou, a gente sempre faz muita merda, né? E a minha advertência não foi nem momentânea, foi antes, né? É, como você sabe, todo mundo sabe, quem é de menor não deve beber. Mas como todo bom adolescente, a gente quebra as regras. Tem que beber. E tem que beber. Porque o adolescente, ele se acha adulto. Exato. Ele fala, eu não sou de menor. E ele acha que ele é invencível. Então ele faz tudo o quanto ele pode, né? Ah, quantos anos estamos falando aí? Eu devia ter 15 para 16 anos. Ah, nada. Como já diria nosso querido Rafael Pelissari, a juventude é uma coisa muito boa, pena que é perdida com os jovens, né? Exatamente. Exatamente. Então, como diversas vezes minha mãe advertia pra eu não beber, numa dessas vezes que eu bebi, não podendo, eu fui. Mas toda vez que você ia beber, ecoava a voz da sua mãe falando, não beba, não beba. Tinha essa consciência, assim, esse peso na consciência. Tudo bem. Mas essa vez eu sofri as consequências. Porque eu fui num evento que tem lá em São Paulo. Você foi dar uma aula de saia tentando tirar foto de você sem calcinha. E o pessoal tentando tirar foto minha de calcinha. Sabendo que você nem usa calcinha. Mas, tipo, ele achou que era calcinha, era meu pênis. Eu tenho vitiligo, tô com a cor diferente. E eu coloco ele pra trás e enfio a ponta no cu. Eu tenho que guardar a cabeça em algum lugar, né? Mas tá, e aí? Aí eu fui num evento da virada... Cultural Paulista. E exatamente. Show do Mano Brown. Não foi do Mano Brown, foi o Misfits na época. A banda de punk rock. Aí, como fui eu e alguns amigos, a gente bebendo muito. Inclusive o Beto tava junto? Ele foi, mas não aconteceu com ele, porque a gente se desencontrou por conta do excesso de álcool. Ah, entendi. Eu fui com alguns amigos, né? E amigos mesmo? Não. Não era, né? Essa que é a moral da advertência. Pra ele que eu falei pra ele andar com esses rapazes que tiveram más influências. Eu tive duas advertências esse dia. Da minha mãe de não beber e do Beto de não andar com pessoas... Que dizem ser amigos, mas não são seus amigos. Exatamente. Porque uma dessas pessoas aí bebeu muitas vezes comigo e eu sempre ajudei. E tentou comer seu cuzinho. Eu sempre dei o cu. Sempre dei. Pra nunca neguei. Pra tirar... Não, tem que tirar ressaca assim. Você fica melhor dando cu. Comi cu, dei cu, mas... Na amizade. Não. Tentando ajudar. Né? Na advertência, sabe? Sim. Aí, bebi demais. Era sua primeira vez que bebeu demais? Não, bebi demais algumas vezes. Mas só que dessa vez eu tive uma consequência. Porque... Eu também bebia demais na casa de alguém. Tava na segurança do lar. Com o Betinho ali... Pra te proteger. Algumas vezes com ele também. E aí ele falava, foi ele que me ensinou da ressaca. Tem que tirar a ressaca. Sim. Aí ele puxava minha calcinha. Nem tava tirava ressaca. A foto da minha calcinha. Chupar pinta ali pra tirar o gosto de vômito. Exato. Mas pra ajudar. E às vezes, mãe, eu nem bebi nada, Beto. Acabei de chegar. Opa! Prevenção em primeiro lugar. Você não falaria isso se não tivesse bêbado. Se você não fosse meu amigo. Mas enfim, como tinha muita gente envolvida, a prima da menina que esse meu amigo tava ficando me levou pro apartamento dela porque eu estava muito zoado. Eita! Pera aí. Passo caído. Gostei da consequência. Sabe beber mais. Adoro consequência, hein? Infelizmente não tem nada, infelizmente não aconteceu nada sexual. Eu estava tonta. Fala o que aconteceu, fala o que aconteceu. Aconteceu. Ai, meu pau tá duro aqui. Muito... Vai, fala, fala. Fala. Pera aí. Pera aí que só vou ligar pra Nath. Pergunta pra Nath. Aí eu fui pra lá, ela me deixou na cama apagado. A mulher que morava na casa chegou com uma irmã, me viu largado... Irmã na... da igreja? Não, irmã. Me viu largado irmã na cama, igreja, um desconhecido, então. Largado na cama, ligou pro filho... Pra ver se era ele? Pra ver se era ele. Fez uma cirurgia de troca de face? A menina deixou ele lá, e não falou nada pra ninguém. A família inteira tava na rua, ninguém falou nada. Aí você chega na sua casa, você tem um corno bêbado deitado no quarto da sua filha. Um desconhecido, bêbado, vomitando em tudo, querendo dar o cu. Aí a pessoa não sabe o que fazer. Chamando Betinho, tô de ressaca, Betinho. Deixa eu chupar um pão pra cima. Nem tava de ressaca, tava fingindo. Ela bebia muito. Eu assustaria. Aí ela chamou o filho dela. O filho dela me arrastou pra fora do prédio. Tá. E tinha cerca de... A gente viu lá depois... 7 mil pessoas. Não, tinha uns 10 caras. E aonde? Eu, na rua. Ele me arrastou pra fora... 10 caras da... qualquer? Não, 10 caras amigos dele. Ele arrastou pro grupo ali. Ah. O filho dela me tirou, me desceu. Ele chamou 10 caras pra te bater? Me bateram. Me chamou, não. Bateram em mim. Eu fui espancado. Você foi espancado, fui. Rapaz? Então, por 10 caras? Então... Mas você tava bêbado. Que 10 caras, filha da puta? Exatamente. E eu fui salvo, porque o irmão mais novo desse cara e uma vizinha ouviram, desceram e me salvaram. Não, aí eu... Você ia morrer. Então, eu acordei... Mas quebraram todos os seus ossos. Não, eu tenho uma cicatriz na testa até hoje por causa disso. Quebraram todos os seus ossos. Aí quebrou algum osso seu. Não, eu só fiquei com um corte na testa. Então que porra de surra que não quebra. Se eu vou surrar o cara em 10... Pra não quebrar nada. Não, Wesley sobe. Não tem como eu perder essa briga, bicho. O cara tá mesmo. Eu tô em 10, eu vou chutar pra quebrar a costela. Eu quero ouvir os creques, bicho. Não pisar em joelho. Já que eu sou Bolsonaro, bicho, eu vou. Eu fui salvo antes de acontecer isso aí. Ah, então você só levou uns dedos na testa. Não, eu tomei um corte na testa. Eu acordei por causa do sangue na cara. Uma surrinha meia boca. Mas eu só quero relembrar no começo da história dele. Eu tava com alguns amigos, tá, mas é amigos mesmo? Não é. Mas nunca foi, bicho. Nunca foram. Nunca foi. Cara, mas que aconteceu? Mas tem uma pessoa aí que é mais louca nessa história toda que está passando despercebida. Que é a mãe da menina. Porque o quê? Ela julgou que ele era um invasor. Mas ela morava no 10º andar. Como que um cara invade o 10º andar? Se você olhar pra mim agora, é uma coisa, mas em 2011, por aí... Ele tinha cabelinho de bicha. Eu era emo. Não, eu pesava 50 quilos. Não, pior ainda, então. E tinha franja. Agora ele pesa 52. Se o cara quisesse me pegar pra comer meu cu, até tudo bem. Eu aceitaria. Você já era emo mesmo? Cuspiria. E tudo bem, mas... Porra, mas então, o que a mulher pensa? Assim, nossa, esse cara invadiu minha casa. Invadiu o 10º andar. Pra dormir na passou cama. Por 3 portas sem arrombar a porta com a chave e tá dormindo no quarto. Pô, no quarto da minha filha. Tá dormindo no quarto da minha filha. Mas não faz sentido o que essa mulher pensou aí. Chamou pro filho e falou, tem um cara que invadiu aqui. Chama a sua gangue. Chama a sua gangue de motoqueiro pra estourar esses caras. Chama 10 caras pra bater nele. Chama a sua gangue de idêntico, né? Porque não quebrou nem o osso. Não quebra ele, não. Ah, mas aí eu acordei no dia, só fui lembrar, porque acordei no dia seguinte na casa dessa vizinha dela. Ah, a vizinha te acolheu, me então. Me acolheu, ela era enfermeira, ela fez até o curativo. Que boa pessoa. Gostei dessa mulher, bicho. Humilde pra caramba, mulher. Porque a gente foi no apartamento dela. Foi lá, viu um desconhecido sendo agredido, precisando de ajuda e ajudou, tá certo? É. Ela não pensou que ele podia ser um invasor de 10º andar. A sorte dela é que ela morava no 11º. Aqui ele não chega. Esse Homem-Aranha maldito veio pro 10º andar pra dar o cu pros outros no apartamento. Foi escalando pelo lado de fora, com a bunda de fora. Ah, eu quero dar o cu, tô de ressaca. Preciso dar o cu. Mas preciso dar o cu no décimo andar. Exato. Apesar de ter várias pessoas aqui fora, eu gosto da caminha. Nossa, que história insana, bicho. É, e daí você acordou no outro dia. Ah, eu fui pra casa de metrô. Envergonhada? Ela te explicou o que aconteceu? Me explicou. Ah, a enfermeira falou que ele acordou e arrumou a cama dela. Nunca fez isso na vida, né? Não, não, é porque foi muito engraçado, porque ela me contou isso assim. Ah, é um menino muito educado, ele acordou, tava todo estourado, arrumou minha cama e foi embora. Mas ele foi embora, nem falou nada? Não, eu agradeci, conversei com ela e fui pra casa, eu não tinha o que fazer. Eu ia... Ah, mas então você, depois você foi lá falar com ela. É isso. A gente tava em casa, ele chegou, minha... Morava na casa deles, minha sogra me acordou. Aí tava eu e minha ex, e aí ele falou assim, ó... O Léo apanhou. Ah, bacana, legal. Você tava dormindo? Você falou, isso é uma terça-feira. É, ainda bem. Quem sabe aprende a ser homem, porque viadinho conserta na porrada, caralho. Acordou, aí você falou assim, apanhou. Ah, bacana, tá. Você acha que é zoeira? Você acabou de acordar de manhã, ele chegou, era acho que 7 horas da manhã. A gente chegou lá, ele tá com a cara estourada, todo fudido, rasgado. Aí você olha assim, mas você deu o cu pra caralho, né, mano? Nem me chamou, pô. Filha da puta. Eu tava de ressaca do caralho. E aí vocês foram lá, bater na enfermeira, porque era pra ter deixado morrer. Ah, né? A gente foi lá, foi falar com a mulher, falou assim, não aconteceu nada disso, meu filho ficou, foi super simpático com ele. Aí a gente foi brigar lá pra conseguir as filmagens, aí viu, o cara foi violento mesmo. É. Não foi simpático porque não quebrou nenhum osso. Isso não, que é simpatia, bizarro, era uma família, totalmente bizarra. Não, totalmente. Não, mas não tem lógica. É verdade, aí a gente deu uma ameaçada de leve nela. Eu sou muito ameaçador. É, você... Meu ele falou, vou tirar foto da sua calcinha. Exato. Vou tirar foto da calcinha da sua filha. Quero ver o que você vai fazer. Essa piranha do caralho. Ela vai ficar com fome de biscatinha aqui. Biscatinha... Esses 10 andares. Biscatinha da internet. Biscatinha do décimo andar. Isso já toma outro tapa na cara. O seu filho aí vai ficar conhecido como o viado bombado, arroba viadinho rebo. E agora que eu tenho os filmagens, mulher entendendo lá. Entendendo. É porque eu como o cu dele de ressaca. O que não tem a ver com isso? Eu sou o Beto! Prazer! Deixa eu ligar pro meu filho, velho. Ele pros amigos dele. Os motoqueiros idênticos. Então você tomou advertência da sua mãe. Da minha mãe. Por ter bebido demais. Exatamente. Do Betinho. Por não andar com esse tipo de gente. Não andar com esse tipo de gente, que ele já tinha te divertido, esses cabelos de meia. Quer dar cu, dá cu pra mim. Exato. Quer em casa. Quer dar cu, dá em casa. Vai sair na rua pra dar cu não, que você vai ver. Que vai acontecer. Aí foi aí que eu contratei o pessoal. Filha da puta. Jamaica! Você, Anderson Negão. Houveram várias tentativas de advertência, mas eu subverti todas. Era tudo zoeira. Nossa, não. Nem sei o que significa subvertir. É um subvertor da... Ele acaba dando bronca nos outros. É, exato. Ele vai dar bronca dele, ele devolve. Essa bosta por sua culpa, filha da puta. É, você me contratou. Se eu sou um bosta, você contratou um bosta, então a culpa é tua, é isso. É isso. Aí? Você não sabe gastar seu dinheiro, não, seu arrombado? Você paga salário pra um bosta. E aí? Faz 5 anos. Quem é o bosta? Eu, sim, é. Não, eu comi sua mulher. Eita, caramba. Eita. Quando eu era auxiliar de laboratório fotográfico. Oh. Ah, louco. Profissão periga. Profissão perigosa. Trampos tramposos. Primeiro dia que eu faço alguma coisa, sempre dá uma merda muito grande. Seja ela o que for. Nos outros, continua dando merda, mas o pessoal já tá acostumado. É. Já sabe como controlar ali. 14h10, hora do Anderson aí desligar a força e queimar todas as fotos. Ainda bem que tem seguro. Já estourou seguro, já. Não, o pessoal do segurador é liga. Quem trabalha aí é o Anderson. Não, mas o seguro fica até mais caro, né? Mas imagina a empresa, o horário marcado na hora da cagada e já acionou o seguro. Imagina o quanto foi custoso isso, bicho. E o medo de mandar embora, o cara começar a quebrar tudo. Tava de Michael Douglas e um dia de fúria. Máquina de 500 mil reais. Aí, Tião, eles falaram, leva marmita e tal, lá tem um micro-ondas, você esquenta a comida. Muito bem. Primeiro dia, beleza. Eu nunca tive micro-ondas até esse tempo, há tempos atrás. E nunca tinha tido marmita. Também. Não, eu tinha usado no polivalente. Ah, sim. Que a gente usava um fogão pra esquentar. Mas tem um detalhe, lá esquentava a banho-maria. A banho-maria, isso. Eu tava procurando essa palavra. Enquanto Dona Maria tomava banho, pegava a água quente dela, né? Colocava um miojo ali. A marmitinha no ralo, a água que ia pro ralo já esquentava a marmitinha. Genial. É ótimo. Utilizei a mesma marmitinha do banho-maria. Bom, chegou a hora do almoço. Tava lá sozinho, que ia um de cada vez almoçar. Que eu não podia parar. Mega produção de impressão de fotografia. Cê é louco! E chaveiros com fotografia. Cê é louco! E sei lá, calendários com fotografias. E canetas com fotografia. E camisetas com fotografia. Fotografias. Brasil tem que andar, rapaz! Se a gente não imprime foto, o Brasil não anda. É isso! Cheguei pra esquentar. Vi o aviso lá. Não coloque marmitex. Você falou que é burro, né, de colocar marmitex. Que é burro de colocar marmitex. Já vem quente a marmitex. É muito burro, caralho. Aí eu coloquei minha marmita. Tava escrito marmitex. Começou a aquecer, deu 20 segundos, só ouvi os estados. Paf, paf, paf, paf, paf. Nossa, uma pipoca. Então. Corpo de metal. Começou a pipocar, Aquela panelinha ali. De 3 litros. Começou a pipocar, paf, paf, paf, paf, desligou o micro-ondas. Quer dizer, queimou o micro-ondas? Já esquentou, né? Desligou. Já tá quente, ficou dá pra comer. Agora que ele ficou pra trás, se foda, irmão. Os caras têm que colocar até o micro-ondas no seguro. Cachorro que lamba sua caceta, filha da puta. Colocaram até o micro-ondas no seguro. Os caras deveriam colocar tudo no seguro. Bebedouro. Então você colocou uma marmita de alumínio lá, destampou, pelo menos? Não, acho que não. Banho-maria não destampa. Por que eu vou destampar? Mas o micro-ondas tem que destampar, viu? Se não, dava certo. Não, dava errado. Ai, pelo menos já dá certo. Mas caso você um dia use o micro-ondas da minha casa, sabe que tem que destampar. Não, hoje em dia eu uso. E coloque no recipiente plástico. Aí tentaram me dar uma advertência, chegou minha chefe lá, ô Anderson, tá vendo que tá escrito que não pode pôr marmitex? Lógico que eu tô. Eu tô vendo. Sua piranha burra. Caralho, eu sei ler, ô desgraçado. Isso aqui não é marmitex? Isso aqui é marmita, não é marmitex. Você não tá vendo? Diferente. Não liguei pra ninguém pra pedir isso aqui. Trouxe na minha casa, ô, biscate. Minha mãe faz minha comida, porra! Você me paga mal pra caralho! Como é que eu vou comprar o marmitex? Isso, porra. Segundo dia. Eu sou independente, minha mãe que faz minha comida, cara! Uma semana depois eu provei que eu tava certo. Quando voltou no concerto micro-ondas, ela trocou a mensagem. Não colocar alumínio. Eu falei, tá, agora sim. Daí você com agora sua panelinha de ferro. Eu já posso levar a minha de bauxita, que ainda não é alumínio. No outro mês, uma de cobre, né? Ah, essa é de aço. Essa alumínio eu nunca mais trouxe, hein? Mas, Anderson, tá trazendo marmita de plástico, por que queimou? É, porque deixei a colherzinha dele. Não tá escrito que é proibido colher. Eu vou ficar segurando essa merda. Pra usar o micro-ondas, o cara tinha que assinar um contrato de 300 horas. Imagina a placa que teve que ficar de aviso depois que ele saiu de lá. Tabela periódica, o cara tinha que estudar, fazer um vestibular pra usar o micro-ondas. O cara falou, ah, acho que eu vou levar comida que não sei esquentar. O cara montou um refeitório lá que saia mais barato. Muito mais barato. Toda semana consertar o micro-ondas. Mas aprendeu. Sou obrigado a dar razão pro Anderson Negão. É, um demente. Tá vendo? Inocente. Sou obrigado a dar razão pra ele, rapaz. Você quer explicar em qual parte? É. Não, porque ele tava certo, é. Porque não tava avisando, né? Não, não. E ontem, ele não tem que saber usar o micro-ondas. Não foi contratado como usador de micro-ondas. Fui contratado, não, isso é verdade. Em casa a gente usava micro-ondas pra guardar pão. Que é muito eficiente, inclusive. Você achava que era um armário, um armário com luzinha. Um armário de luz. Pra guardar pão, sabe? Interessante. O cara ia pôr a marmita lá, tava a mochila dele lá dentro. Guardava pão, guardava mochila, guardava um gato. Armário de pão que tinha reloginho, cara. Isso aí era excepcional. É genial, é genial. Pô, não, quem inventou isso aí, cara? Ganhar um prêmio mesmo, né? E outra, Wesley, ó. Porque hoje em dia micro-ondas é comum. Aí chaveiro vem com micro-ondas. É verdade. Os caras imprimem sua foto no micro-ondas hoje em dia. Inclusive é o que eles faziam lá. Eles imprimiam e tinha micro-ondas. Talvez começou lá. É. Agora, cresceu na década de 80 e 90, micro-ondas. Primeiro, o pessoal achava que ia dar câncer. Sim. Talvez dê. Mas muitas famílias não tinham, então eu não sabia usar. Eu mesmo só fui ter micro-ondas depois de casado. E a gente só tinha porque ganhou do mercado. E não só isso, o Anderson ele nunca entrou na cozinha pra fazer algo, então ele nunca ia saber isso. Não, já sim, pra comer. Não, pra fazer alguma refeição. E comer é fazer refeição. Para preparar. Pra cozinhar. A gente já viu que a interpretação de texto dele não é boa, então não adianta você ir pra esse caminho. Desculpa. Muito bem, eu vou contar, já que o Betinho contou de uma vez que ele foi bostão, eu vou contar de uma vez que eu fui um bostinho também. Você bostinha? É. Vamos ver. Foi na inocência. Eu acho que... Mas analisou... eu era inocente também. É, conversando com o meu psicólogo essa semana, com o meu terapeuta, talvez aí eu tenha parado de ser free talk, de querer de conversar com as pessoas, porque não sei conversar com elas. Ah, bom. Aí tudo bem. Foi subconsciente isso. Vamos ver. Estava eu numa excursão na... Acho que na... Groenlândia. Quem dera, na quinta série, fomos pra São Paulo. Porra! Capitã! Puta. Foi quando... Pô, na época, na quinta série, você vai pra São Paulo, a gente foi... Era algum parque? Não, eu nunca fui pra parques. A gente ia pra museus. Perda de tempo. A gente foi até no Museu do Palmeiras, pra você ter uma ideia. Gostou? Eu gostei, achei bonito. É bonito. Eu sempre gostei de futebol. Achou o título mundial deles? Não. Eu acho que não tem. Não tem? Não. Ô, louco. Não, mas... Não vou nem entrar nessa discussão. Apesar de ser corintiano. Eu reconheço o título do Palmeiras, do Mundial, tudo. Obrigado. Então, eu achei bonito. Meu avô era palmeirense. Eu gosto do Palmeiras, assim. Obrigado. E o que acontece? Queria ser o legalzão da turma, né? Eu era legalzão, engraçadão. Fazer as piadinhas. As piadoras. Didi Mocó, sorrisada. Na quinta série. Malandro. As menininhas ver. Mas você é legal, Théo. Obrigado, Betinho. Por nada. As menininhas ver, olha como ele é descontraído. Então, o que eu falei? Eu falei, vou fazer amizade com quem? Motorista do ônibus. Porque as menininhas não. As menininhas ver como eu tô descolado, como eu tô no descolado como eu tô no patamar de adulto, das piadolas adultas. Adulto não, de Deus. Deus, eu sou o motorista, o pode humor. Correr. Quem dera, poderia ter ficado nisso. Eu e meu amigo Pablo. Não, a única placa que tem no ônibus é não converse o desnecessário, como não converse com o motorista. Não foi durante o percurso. Ah, bom. E aí eu e meu amigo Pablo, que eu tenho que ressaltar aqui duas coisas. Não sei se é. Já até sei. Mas que acho vai que soltar. Não, porque você conhece o Pablo. Pablo, ele é a primeira característica que você nota nele é que ele é muito negro. Tudo bem. É, pode ser o Vitar mesmo. Ele é bem negro, o que ocasiona dele, obviamente, o apelido de negão. Parece que ele tem razão dele. Só ele? Entendi. Não, só ele. Ah, tá. É, tem mais gente. Pablo Negão é ele. É, Pablo Negão, só ele. Outra coisa, ele era um cara que não tinha, não teve o ele entrou atrasado no processo de educação. Então, enquanto a gente tinha 12 anos, ele tinha 16 na mesma sala que a gente. 18 anos. Entrou atrasado mesmo. É, entrou um pouquinho atrasado. Uhum. Coisa de Pablo mesmo. típico de Pablo, né? Coisa de Pablo que não entrou atrasado na escola. Outra coisa que eu tenho que ressaltar nessa história é que o motorista também era negro. Achei que você chamava Pablo. Tá, beleza. Vamos lá. Até aí não tem problema. Não tem problema as pessoas serem negras. Não tem problema nessa história. É comum. No Brasil, 51% da população é negra, os outros 49% também é, mas não admite. É isso aí. É bem por aí, eu vejo estatísticas desse forma. Aí, o que que eu fiz? Eu falei pro motorista, motorista, leva nós com segurança, não vai beber umas pingas, não vai ficar louco, vai ficar bêbado. O motorista, lógico que não. Isso daqui em São Paulo. Não vá beber, isso, cara. Não, isso na entrada do ônibus. Olha que piadinha legal. Olha que descolado que ele é. Nossa, olha como ele sabe de álcool. Mas em todas as paradas, subindo e descendo, eu falava, não vai beber ping, irmão. Não vai beber ping. Sei que você curtiu as canjibrinhas. Não vai ser loucão, hein, motorista. E eu e o Pablo também. E na cabeça do Douglas, ele tava pensando assim, todo mundo tá me vindo se descolar. Vai dar que eu monto um stand-up de uma hora e meia, eu pensei. Eu e o Pablo, você é loucão, hein, motorista. E o motorista... A 30 por hora, assim. Manobrando dentro do posto ali. Tá no estacionamento ainda. E aí, pô, a gente fez essas piadas só umas 10 vezes, porque em toda parada... E devia estar muito engraçado. Né? Cara, piada que dá certo, você vai repetir. Eu entendo isso. Ele tá virado no rebite, achando legal pra caralho. Ai, da hora. Esses moleque aí vai vacilar, vou comer o cu dessas porra. E aí, o que acontece? De certo, isso deveria estar incomodando o motorista. Eu, como uma criança, não tinha essa percepção, né? Não tinha esse time. Não tinha empatia, né? É, criança não tem essas coisas. Exato. E aí, na hora de vir embora, o que o engraçadão vai fazer na hora de entrar no ônibus? Estava sozinho nessa, não? O Pablo, de certo, tinha ido tentar pegar a Thaís, que... Não entra nessa história agora, mas... Mas tá, eles... Quero eles deixar pegavam, registrado, tá, sim. E aí fiquei sozinho lá, pá, e... Falei, vou pro tava busão. Tava moscando ali. Tá na hora de ir embora, vou pro busão, não consegui pegar ninguém, sou um merda nessa porra. Mas sou legalzão, eu sou engraçado. Pegar o motorista. Meu amigo motorista. Todo mundo vai ver como eu sou adulto, vai chegar lá, vou estar beijando o motorista. Daí, cara, eu fui entrando no busão, o motorista tava esperando, falei, vou dar aquela zoada. Então eu falei, motorista, não sei o que lá. Você não bebeu? Ele é um moleque, porra. Você não pode ficar falando essas merdas. Cara, eu vou morrer aqui. Que as professoras vão achar que você viu meu bebendo? Vai me denunciar, seu filho da puta. E aí eu perco meu emprego por causa dessa merda que você tá falando. Seu bosta! Esse trabalho aqui é sério, não sei o que tem. Começou a dar um sermão. Muito bem. Com razão. Com razão. Hoje eu enxergo a razão dele. Apesar que talvez ele pudesse ter deixado passar. Afinal, já tinha feito. Era mais fácil, né? Mas ia aprender ainda. Como? Não ia aprender nunca. Não, não. E até hoje, entrar no busão. Ei, motorista, você tá bêbado, né, filho da puta? Pra qualquer ônibus. Né? Qualquer um. O motorista. Para no farol, tá parando por quê, o seu bêbado, caralho? Ô, cara de égua. Também bêbado. E aí, pensado. Eu vou descer no próximo. Eu não gosto de motorista bêbado, não. Tá rápido assim por quê? Tá com pé inchado, filho da puta? O pé tá pesando no acelerador, desgraçado. Só que aí o motorista, ele partiu pra um lado que ele começou a fazer o sermão da montanha. Isso pra um jovem. Eu desliguei, tá ligado? Ele começou a falar, blá, blá, blá, blá. E ele tava junto, que os... Tinha um cara que revezava a direção. Enquanto um dirigia, outro bebia. Outro... Não, bebia na frente do Douglas. Cara. Eu não bebo, mas esse filho da puta bebe. Se você ficar falando mal de mim... A professora não vê, né, que ele tava bebendo. Só dava pra ver do meu banco. Nem o próprio motorista viu o outro bebê. Tava os dois bêbados, mas um sabia do outro, né? Chegava lá, só via a pinga diminuindo. Caralho, tá um sol da porra mesmo, né? Tá evaporando. E o moleque toda hora perguntando, esse moleque tá bebendo minha pinga. Resumindo, ele começou a falar, e o pessoal, pô, começou a chegar, e eu pensando, pô, só tô eu aqui, pelo menos se tivesse meu parceiro Pablo aqui comigo, que tinha... Também zoado. Zoado, né? Eu não tava levando essa bronca sozinho, porque o problema é você se fuder sozinho. Quando você se fode em grupo... Você divide a fodelança. Não, é, né? Você às vezes até se sente bem, igual é maneiro. Se o Leozinho tivesse apanhado em gangue, ele ia estar bem com essa história. Não, qualquer coisa que você faz que você não esteja sozinho, tá bom. Né, então. E aí, ele dando aquele sermão em mim, passou um outro amigo meu, um conhecido, não sei quem foi. Vamos chutar que foi o Robertinho, vai, mas... Prazer. Daí, enquanto o motorista negão dava A bronca. A bronca em mim, eu falei, ô Robertinho, vai do meio da bronca. Ah, tá. Ô Robertinho, você viu o negão? Perguntando do Pablo. Sim. Mas deu a impressão que eu tava tirando o saco do motorista. Você viu o negão? Porque eu não tô vendo o cara aqui. Com esse ônibus apagado. O negão querendo me dar uma bronca. Você tá vendo alguém dando bronca? Tá tudo apagado. Tô vendo. Você viu esse negão aqui? Você viu a desse negão aqui querendo me zoar, me dar bronca? É o negão, cara. O bicho tá bêbado aqui falando pra porra. Daí eu... Cara de égua. E o cara me disse quando eu falei, você viu o negão ponto, ele ficou desconcertado achando que eu tava chamando ele de negão, rapaz. E aí eu fui cuzão nessa parte, sem saber, fui receber a advertência. Ele falou, ah, entra logo nesse ônibus, não sei o que tem. O outro motorista rindo da cara dele, porque foi ofendido. E foi essa, cara. Tomei advertência ali de um motorista bêbado, de certo. O engraçado... Por que o cara ficou desconcertado? Porque no meio da bronca... O Douglas não pediu licença. Não, é, só um minutinho aqui, você tá falando pra caralho. Peraí, deixa eu falar um minutinho com um amigo. Você viu o outro ali, ó. Você viu o negão? Dava a impressão que eu tava falando pro pessoal. Aí, nossa, ó, tá vendo esse cara aqui? Tá vendo o negão aqui, ó? Além de dirigir, fala. Olha só. Bêbado fala, hein, gente? Falador passa mal, hein, rapaz? Bebe e fala, filho. Tá suando pinga e não para de falar essa porra. Não pode beber aqui, não para. De falar. Foi um meia hora que eu não presto mais atenção no que ele tá falando. Tá vendo esse negão aí? Eu acho que eu tô prestando atenção. Então foi isso, cara. Eu fui. Porra, nessa, bicho. Eu fui chato e fui racista sem querer. Na cabeça dele, sim, né? Sim. O chato, sim, foi. Na cabeça dele. Na também. Cabeça dele, racista. Porque foi uma piada legal muito à frente do seu tempo. Ah, sim. Claro, porque agora claro. Tá bem legal. Deve ter sido muito legal mesmo. É um nicho pra motoristas de ônibus aí, vocês não. É uma coisa muito especial. Exato. É o ônibus cast que eu vou lançar. Busão cast. Já você, porque falador. Falador, passa. aqui. Não é o chorume, não. É meu pipi. Muito bem, Wesley Zop. O que mais de advertência você levou na vida aí? Ah, levei diversas advertências. Uma das outras advertências que eu tomei, que sem ser do trânsito, foi em empresa onde trabalhei. Né? Porque você toma bronca igual o Anderson. Toma bronca por ser ignorante naquele assunto. Toma bronca porque ele não era obrigado a saber das coisas. Quem é produtivo, exato. Quem tem que produzir, os fins justificam os meios. Você tem que produzir ali, cumprir metas, e às vezes seu patrão não gosta das atitudes que você toma ali. E que você não está cumprindo metas, enquanto você não cumpre metas. Mas que talvez você cumprisse se ninguém atrapalhasse. Muito bem. Eu tomei uma, né, advertência, eu vou ficar meio que na do Negão também. Não sei se foi advertência ou um... Uma zoeira. Não, um aviso aviso pra vida, entendeu? Pode ter sido isso. Uma advertência de Deus. Uma advertência pra vida. Uma advertência pra vida, assim, tipo, não mude de rumo, tal, mas um seja gente, talvez. Né? Eu trabalhava numa empresa de informática, onde eu ficava numa sala, no fundo, só montando máquina. Então eu não atendia o cliente, né? Sim. Não via cliente. Uhum. Então eu trabalhava de... chinelo, bermuda, ia de camiseta, não ia com o uniforme da empresa. Ia de bailarina. Às vezes de bailarina, pá. Então não tinha preocupação da estética trabalhística, certo? Sim. Daí, sim. Certíssimo. Uma vez numa reunião, falaram assim, Wesley, agora você vai começar a atender o público, vai atender ser técnico externo, que você vai nas empresas e tal. Eu falei, beleza, né? Por mim, tá bom. Chique no último. Chique no último, não tem que ficar montando máquina feito um louco aqui. Vou ganhar mais. Vou dar um rolê. Vou ficar de rolê, vou ficar com o carro da empresa. Eu e o motorista de ônibus bêbado. Vou ficar eu com o motorista de ônibus. Vou sair de rolê. Posso ficar com o carro no final de semana. Só vi vantagem, só vantagem. Né? Deixa pro pé. Deixa com o pai, né? E daí depois, não, na hora de que acabou a reunião, o patrão e a patroa, que era um casal, falou assim, viu, você pode esperar um pouquinho aqui, né, pra gente conversar? Falei, por quê? Homenagem, vai ter um homenaginho. Homenaginho da promoção. Quem dera fosse isso que eu tivesse pensado. Uma homenaginho da promoção. Já abaixou a calça. Já fica pelado. Não abaixou a calça. Já tô de bermuda. Só pôs a cueca de lado, que ele tava de cueca. Pôs só a cueca de lado. Tava lá no fundo mesmo, ninguém. De cueca de cueca o cara tá. Porque tava inverno ali. Já veio o Betinho tirando foto. Daí, ó, eu pensando, falei, não quis falar na frente dos outros que eu vou ter aumento, né? Por isso que quis que eu ficasse por último. Bando de invejoso, Paulo. Já ligou pra Casas Bahia e já... encomendou as coisas. Encomendou o micro-ondas. Contrata o Amaury pra subir o sobrado que vamos regaçar. Comprei o micro-ondas. E daí eu falei, eu fiquei ali, né, mas com aquela cara de prepotente. Daí eles vieram, sentaram, colocaram a cadeira na frente da minha, assim, pra meio que, tipo... explicar com cuidado o que eles queriam. Pra você não... Pra não, sei se lá, ofender. Pra não surtar, pra não me ofender. Falou, você vem trabalhar de uma maneira que não é adequada para o atendimento de clientes, de atendimento ao público e tal. Eu falei, eu olhei assim, bermuda, camiseta, falei, mas é porque eu trabalho no fundo, chinelo, né? É porque eu trabalho lá no fundo, então eu não tenho atendimento e tal. Então a gente resolveu te dar um aumento, mas para que você compre roupas decentes pra poder trabalhar. Só que você foi trabalhar de legging e saia e agora não pode, né? Até estranhei. Eu peguei a primeira roupa da minha irmã que eu achei que eu mesmo não tenho roupa. E se você puder, pelo menos fazer a barba uma vez por semana, porque foi a época que eu fiquei mais barbado, fiquei 2 anos sem fazer barba. Mas assim, se pudesse pelo menos fazer a barba, pelo menos uma vez por semana. Tomar um banho. Porque vai ter uma aparência mais séria. Não vai parecer assim, tipo... Comprar um escutando... desodorante também? Não ia fedendo também, mas... Daí eu ficava falando, você não pareceu um... como que eu falo? Daí a mulher dele já meio sem paciência. Pô, você não pareceu um largado, um mendigo. Ele disparou. Pra não parecer uma puta. Começou a disparar ali. Pra não parecer um relaxado. Motorista de ônibus. Pra você não parecer um motorista de ônibus que bebe. Que não... Porque todo motorista de ônibus bebe escondido das professoras. Daí... Mas os alunos vêm, você acha que os alunos... E daí falando, você não tem profissionalismo pra trabalhar nessa empresa, porque... E não, porra, bicho, não sei se precisava disso. Daí nisso entra o gerente de vendas e vê ela falando da parte do profissionalismo. E ele fala, ah, ainda bem que vocês tocaram nesse assunto. Porque o Wesley fica fazendo graça aqui com os técnicos e eles perdem a seriedade do trabalho. E eles não sabiam, o patrão não sabia disso. Não, ele fica fazendo na frente dele. Mas que tipo daí, de palhaçada que é essa? Daí a promoção já quase te mandou embora. Não, foi isso. Porque eles me deram só a roupa, não me deram um aumento. Me deram a roupa te e deram um uniforme. Fazer barba. É. Daí, a roupa social lá, tá falando, não, agora não. Você vai usar isso aqui, não precisa de aumento. Tá, trabalha isso daí. Eu só me fodeu essa promoção, entre aspas, velho. Que eu tive que fazer barba, trabalhar de calça. Onde já se viu trabalhar de calça? Nossa. Mas peraí, eu tô curioso. Deles. Que palhaçadas eram essas? Não. Cagar na lata. E era recente na história da lata. Tava recente. Mas também que não foi o Rodrigo lá, que é o Rodrigo Malta, que me... Que... Fez essa despromoção comigo. Mas entende que eu tava sussa, trabalhando tranquilo, meu trampo. Eu fui chamado pra ser humilhado. Advertido que eu só não sou um profissional, não tenho estética, não tenho estética para trabalhar naquela empresa. E quando eu falei, quando eu cheguei em casa, comentei com a minha mãe que eu ia fazer, ia mudar e tal. E ela, sai dessa empresa. Sério, essa empresa, porque tinha maltratou meu filhinho. Te humilharam. Meu tesouro. E eu falei, não. Meu tesouro sempre andando em cueca pelo bairro. E agora não pode. Ia de casa pra pai de cueca, ninguém reclamava. Não se cagava. Faz cocô no periquinho. E aí, agora que tem que pôr calça, como que vai tirar a calça a tempo pra cagar no periquinho? Pode ter zíper atrás dessa calça? Já costurando uma calça. Já fazendo zíper. Mas daí foi muito bom pra mim, porque eu fiquei com o carro da empresa e isso facilitou muito a minha vida. Porque daí eu não tinha que trabalhar de bike, não tinha que trabalhar a pé. Exato. Exatamente isso. Mesma coisa que o Silvio Santos chegar pra você e falar, você quer um carro, só que você vai ter que usar calça pro resto da vida. Exato. E vai ganhar o salário da empresa. É. Ok. E você não precisa nem abastecer, viu? A gente não, se abastece. No final de semana eu tinha que abastecer. Mas era só encher o tanque de sexta-feira. Na empresa. É. Mas o Wesley Zop não sempre. Faria isso. Nem sempre. Ah, Wesley Zop não conseguiria. Não, eu já enchi o se tanque ele de sexta. O tanque na sexta-feira, ele ia ficar com o carro parado no final de semana. Só pra usar na empresa. É, ia quebrar o carro. Ele não... Mesmo não. Quando ele quer ser malandro, a vida não o dele. Pior é que sempre eu repunha ali o que eu usava. Mas só de eu estar usando o carro já era facilitador. Só de não ter que ir de bike e comer os outros igual a já facilitava muito. E já, ainda mais depois que eu já não era 2 anos um Neandertal andando de bike, daí... Mudou pro você carro. Você conseguiu comer os outros realmente? Ainda dava. Mas era aquela época que você andava de bike de shortinho? Shortinho jeans. Mostra a bola, shortinho mostra a bola. Não mostrava as bolas porque eu não era rendido. Ele ia lavar os carros da empresa e colocava shortinho. De pessoal, começou ali como lavador de regatinha. Carro. De pessoal, não precisa de regatinha branca. É por isso que a mulher do dono ficou nervosa com ele. Tinha exato. Nojo, né? Exato. O nojo dono, ou sensualidade? É. O dono olhando pra ele, querendo comer ele, e a mulher, tipo... A mulher sentindo trocar. Eu acho que ele perdeu o homenaginho da promoção ali. Ele era muito jovem e perdeu o time do homenaginho. Pode ter sido. O patrão ali querendo comer ele, a mulher com nojo de querer dar para um funcionário subalterno ali, pro pior da casta, que era o técnico do difunto. Que era o difunto que montava micro. Que montava micro, montava tudo errado, os técnicos tinham que refazer ainda. Por isso que me deram a promoção. Exato. Entendeu? Então, ela tava com nojo de si mesma, mas úmida. Essa era a questão. Se pelo menos tomasse banho. É igual... Não, ela tomava. É igual quando você vê um... trânsito, é igual quando você vê acidente de trânsito, você fica meio sem graça de olhar, mas você quer saber o que aconteceu. Era isso. E sem que ela... graça de olhar, porque vai que eu tenho que ajudar. É, então não, vai. Não olha, não olha no olho. Vai não que olha ninguém no olho. Chamou socorro ainda. Não olha no olho. Vai que atropelou e foi embora, e você que tem que parar pra ajudar. Exato. Eu que sou do SAMU. Eu que dirijo ambulância. Eu que sou motorista de ambulância, mas era motorista de ônibus e tô bêbado agora. Como que eu vou ajudar bêbado, como cara? Que eu vou ajudar bêbado dando palestra ainda? Parece uma criança me ver aqui. Ainda mais se é uma criança assim deitada, na hora que eu vou ajudar, ela fala: não, esse bêbado não. Tomou umas canjibrinhas, né? O cara muda pra motorista de ambulância pra não ser xingado. E quem ele tem que socorrer é o ganso. Mas ele continua bêbado, que perdeu o último emprego, né? Então teve que beber pra superar. Graças ao moleque. Ao amigo, graças... graças ao amigo. E você, Betinho, o que mais você lembra que foi advertido aí? Eu acho que assim, num lance de advertência, assim, era. Tinha um terreno baldio perto da minha casa. O pessoal jogava material de construção lá, né? E eu saía da escola, achava muito legal que tinha pisos. Piso azulejo e tal. O bacana do azulejo, se você joga ele com bastante força pra cima, ele faz como se fosse um bumerangue. Ah, sim. É mas qual, tudo que você joga com muita força pra cima é como se fosse um bumerangue, porque volta pra terra. Porque volta, bom. Não, mas você jogava assim, 45 desgueio, graus. Desgueio. Isso. Ah, tá. Os 45 graus pra cima ali. E era bacana, era legal de ver. E o terreno baldio era bem grande. Até um dia que... começaram a construir um prédio na frente desse terreno baldio e a gente continuava fazendo isso, porque o moleque é filha da puta, não liga pra nada, né? Legal pra caramba também. Aí nessa gente... eu joguei um piso, o piso rodou e entrou pra dentro da construção. É, não foi bem uma advertência, porque ninguém brigou comigo diretamente. Só que os pedreiros começaram a correr atrás de mim, tava um outro colega meu. Ah, não, a gente só correu. Para do estupro! Estupra esse moleque! Acertaram minha marmita! Trenzinho caipira! A gente tava esperando ele fazer alguma coisa pra poder estrupar. Tem uma todo mundo na esquina esperando, né? Acertou meu cigarro, acabou, apagou meu cigarro. Ele tava na minha orelha. Ele tava na minha orelha, foda. Eu não sei bem o que aconteceu lá dentro, mas que a galera correu atrás, eu acho que foi uns 5, 6 pedreiros correndo atrás, aí você fica, esses caras vão comer meu cu, vou ficar aqui nem fudendo, fui correr. Só dar uma corridinha mais devagar. Não, mas eu só parei de correr quando eu entrei dentro de um posto de gasolina e me escondi lá dentro. Aí foi essa advertência aí, é não troca, jogue com só teve que dar pro frentista. Não, mas ele sabe da... mas é melhor que dá pra 12, né? Ele sabe da rincha que tem entre pedreiros e frentistas e foi se socorrer lá. Boa. Parabéns. Uma guerra fria entre pedreiros e frentistas. Exato. Mas foi um dia assustador. Mas uma vez tomei uma bronca da minha mãe, porque já devo ter contado essa história aqui. Não é possível. Porque uma vez eu inventei um jogo na minha cabeça, tinha um coqueiro na minha casa... E meu jogo era o quê? Eu tinha que jogar um cabo de vassoura pra ele ficar preso aí no coqueiro. Pra ficar preso no coqueiro? No coqueiro, esse era o jogo. Tipo Olimpíada. É, exato. E aí eu jogava o cabo essa de vassoura. É a evolução daquele videogame, né? De madeira. É, de madeira que o seu irmão tinha. E aí eu jogava, tinha que ficar preso lá. E aí fiz uma vez. Foi da hora, porra. Eu sou foda. Sou campeão mundial, porra! De cabo de vassoura e coqueiro! Já era o de encaixe de chinelo. Ah, mas você vai evoluindo. Porque o quê? Você chuta seu chinelo pra cima e você tem que encaixar no próprio pé. Exato, sim. Tá. Como se fosse um boboquê com chinelo e seu pé. Eu já era campeão disso. Mas vou evoluindo, né? Um atleta tem que ser completo. Você não vai ficar estagnado, né? Exato. Então já virei campeão mundial ali numa tarde, então direto. O que eu fazia? Chegava em casa da escola. Hora do trem. Opa! Cabinho de vassoura dando sopa. Roubava 10 cabos de vassoura no caminho. Cabinho de vassoura dando sopa. Uop! Já! Às vezes de costa, às vezes de trivela. Às vezes mandava o bumerangue. Cara... Você é diversificado, né? Exato. Oscar Schmidt do cabo de vassoura, rapaz. Só que sem câncer. Pelo menos que eu saiba, né? E com 1,5 m a menos também. Sim. Mas talvez ele tenha 1,5 m de câncer. Sabe. É o que se livrou. Exato. Na sola dos pés ali, na sola dos pés. Por isso que ele é alto, entendeu? Do joelho até o pé. O cara tem uma perna de pau de câncer. Perna de câncer. E aí chegava, pá, tchu, tchu. Só que o quê? Na vida a gente erra, né? Uma vez você não acerta todas. Eu joguei um pouco mais forte, ia prender o coqueiro, rapaz. Lindamente. Tava certo. Ali era garantia pras Olimpíadas. Nossa, era 10 pontos. Assim. Apesar da pontuação de ser até 0,37. Mas tudo bem. Seria 10 pra leigo. É. Rapaz, não enroscou no galho, na forquilha perfeita, ele... Foi. Tipo uma lança. Parecia um espartano jogando. Mas atravessou o muro da minha casa, mas pegou nas costas da vizinha do outro lado, rapaz. Eu só ouvi um... Aí, ai! Eu só ouvi isso. Ai! O que eu pensei? Pô. Pedeiros correndo atrás de mim. Deixa eu tirar a bermuda. Quem dera, porque pedreiros são desconhecidos. Eu só corri pra dentro do meu quarto e fiquei lá escondido. Aqui nunca ninguém vai me achar. Falei, pronto, acabou meu problema. Ela vai pensar que tá chovendo cabos de vassoura. Vai pensar que é com pedreiro por estar numa área de risco. De chuva de cabos. Exato. Pra mim isso é uma história de vitória, porque você inventou... Outro esporte. Eita. Arremesso de cabo de vassoura na vizinha. Mas o pobre não tem chance, né? Mas o gênio não é reconhecido na época dele. Obviamente ela foi lá falar, seu filho tá jogando cabo de vassoura em mim. Seu filho tá usando de alvo. Então, porque não tem, ela não vê o contexto. O problema do brasileiro é não ver o contexto, ver a superficialidade do negócio. Foi lá, contou pra minha mãe, ah, tá jogando cabo de vassoura em mim, ó... Fez um talinho nas costas da mulher. Se chama fratura exposta. Não, um pequeno raspão, quase corte. Entre o raspão e o corte ali. Sim, sim. Porque, uma fissura. É, né, uma fissura. Uma fissura. Porque afinal, sei lá, você jogava ali vamos supor, uns 5 metros de altura. Chegou com uma certa força nas costas dela. Uma vez que passou batida, não teve freio nenhum. Exato. Só cortou aqui metade assim. Né? Foi de chuá nas costas da mulher. Quebrou 3 costelas. Foi de chuá. Imagina o cabelo de vassoura. Foi de chuá de bico. Foi de ponta. Aí bateu e foi raspando até o toma. Né? Empalou a vizinha. E ela sem preparar. Ela não tava preparada pra tomar aquela cabada. Tava ali curtindo. Ninguém tá se prepara pra tomar uma cabada nas costas. Tava ali curtindo, né? Até achou que era violência doméstica padrão do marido dela. Meu marido falou, me bate de chapa no marido. Uma cutucada. Né? Meu marido tenta quebrar a costela igual um emo viadinho panhando pra 10 motoqueiros. Daí o que que acontece? Ela falou que eu tava jogando cabo de vassoura nela, minha mãe me achando um retardado mental. Obviamente. Tomei uma bronca e não tinha o que eu explicar, né? Quem você jogou. Não, foi isso que aconteceu. É. Joguei e acertou nela, mas... Eu falo, eu tento, mas nunca mais. Aí acabou o esporte, né? É, assim que cortaram o coqueiro. Aí acabou o esporte no Brasil, rapaz. Esse esporte. Não, todo esporte. Daí, foi ladeira abaixo. Nosso especialista em esportes aqui, Anderson Negão, sabe que hoje a decadência do esporte... É decorrência disso. Pega 2002 pra cá, pra você ver. 2002? Não, foi 95, tomara. Mas o Neymar nunca tomou uma cabada na costa, não, rapaz. Não por tomou. Isso não consegue. É, pode ser. Nunca então, tomou mesmo. Então, aí eu entendo, Betinho, que às vezes o esporte no Brasil não é compreendido, quiçá patrocinado. Eu acho que só o esporte de corrida, né? Porque sempre quando acontece uma merda, você tem que correr. Exato. Né? Tá aí a São Silvestre, que todo ano tá acontecendo. Exato. Sempre porque São Silvestre foi até canonizado, porque ele era um santo corredor, né? Sim. Ele era um cara que e corria. E era corredor e era natureba também ali. Ah, sim. É verdade. Ele é meio silvestre. Não. Não podia ser traficado, nem, não podia. Nem não. Ser mantido em casa. E você, Leozinho? O que mais você foi advertido aí? Bem, você falou de câncer. Eu lembrei uma época da escola, um dia que a professora havia faltado, então veio uma professora substituta, né? E como todo bom... Você fala assim, fala meretriz. E como todo bom professor substituto, ela também não era respeitada pelos alunos, claro, né? Como se... todo professor, ponto. Não era respeitado. Só que o professor substituto, ele é menos respeitado ainda, porque o aluno sabe que vai ver ele de uma vez ou duas no ano. Ele é como se fosse um aluno repetente, retardado. É. Esse é o professor substituto. Exato. Enfim, aí ela... Tentando dar aula, né? Não conseguia direito, tal. gritando. Mais ou menos. Ali. Mais ou menos, né? O substituto. Gritando, os alunos gritando na aula, jogando papel nela, cuspindo no outro. Ei, e aquela beleza. De escola, hein? De escola pública. Tem que dar aula lá no campo de concentração pros alemães, é foda. A sala que só tinha motorista de ônibus. Tudo bêbado. A escola do CFC, então. Aí ela recebeu uma ligação, né? Já brava, com todo mundo gritando, deixando ela dar aula. Recebeu uma ligação, saiu da sala. No celular? É, no celular. Olha, não, não, mas não, pera. Onde ela teria recebido uma ligação? A ligaria sendo pra secretaria. Uma professora substituta. Na pra que ela, ninguém sabe que ela tá... Você é substituta, ela não, ninguém sabe que ela tá. Mas aí mostra falta de profissionalismo de atender o celular nessa ligação. Ah, isso é verdade. Mas só por aí? Isso que ela é professora substituta. Se ela fosse... Profissional? Profissional, eu teria ligado da secretaria. E aí? Ela saiu da sala, tudo continuou gritando e tudo mais. Voltou chorando, aí. Falando... Ai, porque acabou minha mãe meus tá... créditos. Caralho. Não consigo ligar. Meu... Meio descamisado. Eu ia mandar a foto da minha calcinha pra alguém. Discando. Apareceu uma propaganda da Claro que se eu queria R$7,90 num pacote, eu pretendo... Sem querer. Ok. Aí acabou meus créditos. Agora eu tô com o ringtone do Luan Santana. Filha da puta. Aí ela falou que a mãe dela tava... Tinha câncer, tinha ido sido internado no hospital porque deu um problema pra mãe dela. E aí fica aquele clima, né? Já chato na sala. Tipo, chorando lá e tal. Foi embora. Veio a diretora, deu advertência pra todo mundo. E ficou por isso mesmo. Todo mundo ficou naquele clima chato. Culpa da professora. Advertência? Foi uma advertência? Vocês... O que aconteceu? Vou explicar a culpa de vocês. Vocês irritaram a professora. Professora recebeu ligação da mãe. Sim. Irritada. Já abalada. Já abalada. Quando ela foi falar com a mãe, falou: mãe, você é uma puta do rabiscate. Falou pra eu ser professora. Era melhor eu vender bala de coco na praça. A mãe desenvolve um câncer e já é internada. E ali a culpa é de vocês. E vocês foram advertidos por causa disso. Por causa disso. Totalmente merecido. Totalmente merecido. Com câncer não se brinca. Isso não se faz piada. Exato. Ô, lindão. Anderson Lindão. Tatuzão. Tatuzão. Não, não. Sereião. Dessas costas duras, calejadas, ele tanto, ó, montaram em cima e mandaram ver. Não, não sei se é isso. Isso caleja as costas. Já tá ondulado igual um casco de tatu. Tem que encaixa as tetas, rapaz. Tanquinho nas costas. Pra encaixar o tanquinho da barriga dos outros. É igual uma peça de Lego essas costas. Mas chega a ser bonito. Não é bonito. Não, mas ela fala, a natureza desenvolver isso. Ah, assim, a natureza. É a perfeição, né? A natureza é perfeita. A natureza se adapta. E aí, o que mais de advertência você quase tomou? Nesse mesmo lugar. No outro dia. No outro dia. Foi 3 dias seguinte, né? Ele trabalhou uma semana nesse. 3 meses. Desde o começo, eu já falei com a faxineira assim, ó, dá 15 horas, ou eu vou dar uma bela de uma cagada, ou eu vou boquetar meu patrão. Ameaçando o cara. Se eu não tiver bosta no cu, vai ter chupeta. E aí ela ali, mas... Eu sou limpo aqui. Né? Por que você tá limpo? Por que você tá me ameaçando? Não, ele não. Tô conversando. Tô calma, conversando, pô. Caralho! Calma, calma. Deixa eu tirar meu fone de ouvido, porra. Ah, tá. Isso a empresa inteira olhando pro cara. Ele achando que eu tava cochichando ali. Foi quase isso. Eu falei, ou dou uma cagada ou bato uma punheta. Você que escolhe. Não. Ela que escolhe. Não. Ela que escolhe. Segunda-feira é punhetinha. Cagar, você cagou sexta, hein? Tá fedendo até agora. Ela, não, Anderson. Pô, não caga não. Vai feder aí, só tem um banheiro. Não, não é puser esse diálogo, não quis. Não. Vai pra puta que te pariu. Vocês não sabem, desistiu. Vocês não sabem. Vocês não sabem. Vocês não estavam lá. Vocês não sabem qual que é a conversa. Realmente. Vocês estavam lá pra saber? Não, eu não tava lá. Vocês conhecem a faxineira? Eu fico até feliz. Não, conheço a faxineira. Não. Tem a ver com a história isso? Não, mas vamos lá. Ah, não, então normal. Aí tudo bem. Então tá. Lá dentro da sala, eu ficava num laboratório fotográfico. Era uma sala mais ou menos espaçosa. Quais as dimensões? Cabia você lá dentro? Cabia. Então era espaçosa pra caralho. Tinha 4 pessoas trabalhando. Porra! 4 pessoas. E você? Bastante, eu. Bastante. E aí, de vez em quando, entrava pessoas pra cortar papel, pra utilizar nossa mesinha. Pra fazer, tipo, aquela dobradura, você corta uma menininha e daí você abre, tem várias menininhas de mão dada. Mais ou menos isso. Fazer um tissuru. Suruba. Uma tissuruba. Por isso que tava várias pessoas. É, várias pessoas de mão dada. Tá na hora da tissuruba aqui, ó. É a hora da punhetinha do ano. O local tinha um estacionamento, cabia 3 carros, então tinha um profissional que só cuidava do estacionamento. Quando você fala que tinha um local que cabia 3 carros, é seu cu. Não, é um... E você fala que são 3 pênis entrando junto, é isso que você quer dizer? Não, é um estacionamento, 3 carros. Os pênis na hora da tsuruba. É porque esse dia... Ele falou, vou tirar o carro da garagem. Foi lá e deu uma bela cagada pra caber os dois pau. Exatamente. Porque se tiver os pau com bosta, não cabe. Não cabe. Minha garagem tá suja. De vez em quando ele manda umas dessas. Mas não, dessa vez não. Dessa vez não. O cara cuidava da garagem. Garagem significa garagem, carro significa carro. Isso. Então tá bom. Garagem é garagem, carro é carro. É isso. Diferente. Fácil também assimilar. Pra ele não. É. E a função do cara, que eu tinha o apelido de Dunga. Então, isso, de Dunga. Controlar o meio de campo ali, impedir. Ser retrunqueiro. Sim. Impedir de entrar 4 carros ali. Pô, só cabe 3, né? Quando a pessoa sai da loja, ela tem que tirar o carro de lá. Dunga é o nome que você dá pro seu Não. Dá muita impressão que o Dunga controlando a entrada e saída. Mas tá. Dunga é o Dunga? Dunga é o Dunga. Dunga é Dunga, garagem, garagem, carro é carro. Certeza. Certeza. Vamos seguir essa. Tá. Vou anotar na lousa aqui pra você não mudar depois. E o papel do Dunga, o papel do Dunga era dar o papel para os clientes. Sim. Ele Dunga continua sendo Dunga. Sim, papel continua sendo papel. Dunga. Papel é papel. Cliente... Cliente. É cliente, são cliente. Clientes. E a função é função. Tá? De vez em quando, Dunga ia cortar papel lá na nossa sala. Ah, peraí. Dunga ainda é Dunga? Dunga ainda é Dunga. Papel ainda é papel. E ele usava uma tesoura, que só tesoura é tesoura. Só mudou a função, isso é lá da frente pra, né, participar da suruba. Não, pra cortar o papel. É, cortar o papel, isso. Sim. Que significa cortar o papel. E isso bagunçava o hiperestacionamento, que ele não tava ali. Ficava com 5 carros lá na frente. É, ele tinha que fazer correndo o serviço. Exato. Dele. Às vezes o Dunga ficava de olho, então, na frente, esquecia da garagem. Aí a do praçada que tava só dava uma rapidinha. E aí, quando o Dunga não olha o que tá acontecendo atrás, carro enche de carro. É carro saindo, carro entrando. Gente que deixa o carro e vai embora. É carro grande, é carro pequeno. É carro que não segue ordem, é não segue ônibus. Papel. É motorista bêbado. O cara guarda rapadura ali no estacionamento. Vai de tudo. Deu 15 horas, hora da punhetinha. Ou da cagada. Nesse meio tempo, o Dunga entrou. Na sua garagem? Não, entrou no... Na sua sala. No laboratório. Na minha sala, que sala é sala? Claro que é. Claro. Não é toma, né? Não. Sala é sala. Dunga deu um beijo na sua sala. Talvez seja. Beijo é beijo. Sala é cura, esse cara. Só que como o Dunga era muito apressado, ele tinha que fazer o trabalho dele. Mas correndo. Lógico. Mas... Correndo ali. É lógico. Só que ele cometeu isso um erro. É uma crítica ao Dunga? Você acha que ele devia demorar mais pra fazer o trabalho que você combinou com ele? Assim, tipo, uma hora e meia, com luz de velas, não, violinista, não, lagosta. O que o Dunga deveria ter feito? Pétalas de rosa, Dunga, pelo menos. Um chocolatinho o Dunga podia trazer, né? É não, isso, não né? Não, um prosecco. Dunga tinha uma sala espaçosa ali. Ele não precisava ficar perto da portinha. Ele não... A sala dele era grande. Ele não precisava ficar de olho em outra sala, né? É isso, eu entendo. Ele ficava ali na portinha, tava voltando pra sala. Tava entrando na sala. Exato. Abri a porta. Eu não sou um cara delicado. Eu não sou um cara delicado. Eu não sou um cara delicado pra entrar na sala. Já chega arrumando a sala toda. Eu não sou, você não é um cara delicado pra entrar na sala. Coitado desse sala ainda é sala. Ainda é sala. Você não tinha abrido abri a porta. Abri a porta. Porta, porta, porta, porta, porta. Dunga fica na porta. Tá. Fica de bunda pra porta. Nesse caso é bunda mesmo. Tá. Hora que eu entrei, não, delicadamente, a porta bateu na bunda dele e caiu de 4 lá no meio da sala. Aí perguntou se você queria jogar um fifinha. Não, mas caiu com a tesoura na mão, é, isso que é o perigo aí. Dunga falando só pode três de uma vez. E o Fernando só assistindo a cena, tinha o Fernando também. Tá. Que eu não comentei dele. Tá. Foi uma falha minha, desculpa. Abraço aí, Fernando. Abraço, Fernando. Mas você comentou que tem mais pessoas na sala do que você. É. Então tudo bem. Então beleza. Uma delas, o Fernando. Tá ali. É. Tá o Fernando ali, os outros dois, sei lá. Tava... Aí o Dunga começou a brigar comigo. Ah, você não pode entrar desse jeito na sala. Ele de quatro, gritando. Não pode entrar com força. Não assim, pode entrar. Eu sempre vigio aí a sua garagem pra ver se vai só três, igual você falou. E aí você vem... quatro olhando pra trás, né? Na hora que é a sua vez, você vem com força. Você sabe que o senhor é maior que três juntos. Aí eu fiz a única coisa que era certa naquela hora. Deu risada. Eu ri da cara dele. E o da cara dele? É. E o da e cara do cu dele? E ele bravo, ele bravo. E o Fernando, oh, calma aí, cara, calma aí. Aí depois o Fernando comentou pra mim, oh, ele quase te bateu ali, você não ia fazer nada, não? Eu falei, não, ele tá zoando, oh, cara. Oh, Dunga é meu amigo, rapaz. Dunga frequenta minha garagem. É zoeira, irmão. Ele não tava bravo, não. A gente brinca desse jeito. De um tá bravo com o outro. Nunca briguei de eu tá bravo com ele. Mas... E essa foi a advertência. Que você essa falou. Foi a advertência. Dunga... Não abra porta. Não, com... não, não abra a porta do Dunga. Sem com delicadeza. Força. Não abra a porta do Dunga com força. Não entre. Aí. Não entre numa sala bruscamente. É isso. Apesar de ele ser rápido no trabalho dele, isso não é motivo pra você chegar abrindo de qualquer jeito. Exato, porra. Eu entendi que a moral era outra, não era não dê risada quando o Dunga tá de quatro. Pode se sentir mal. Pode ser também. Um não anula o outro. O negócio de autoestima aí é complicado. Quando alguém tá de quatro, não dê risada também. Vamos colocar duas. Moral, moral. É, moral. Moral de hoje é essa. Chegamos ao fim desse episódio que tem várias advertências aqui. A primeira advertência é que tudo que foi dito aqui é uma brincadeira, isso nunca aconteceu, somos pessoas que trabalham bem, não zoamos câncer, somos bons alunos, não somos filhas da puta, sabemos ler um recado e não vamos trabalhar igual jumentos. Igual um largada. Exato. Muito bem, queria agradecer a presença de vocês dois ouvintes que a gente conheceu lá em São Paulo. Capitã. Estiveram no Chorume ao Vivo lá em SP também. Foi excelente. Versão que faremos agora a próxima em Curitiba, dia 23 de fevereiro. Muito bem. Nem vou falar que... Não, nem vou falar mais nada. Fica liso, no imaginário. Liso, melhor nem liso, falar. Que nem um papel. É, exato. Vou falar em código. Papel, Dunga. Porta-sala. Vai ter muito papel, vai ter muito Dunga e muita gente entrando. E a entrada com força. Com força. A garagem que só cabe três. Léo, seu tchau aí pra galera e o que você quiser falar. Tchau a todos e me sigam nas redes sociais, é só Leonardo Zuniga mesmo, Z-U-N-G-A. Ah, você é o Leonardo Zuniga. Sou eu. Agora mesmo. Eu sei quem você é. Leonardo Zuniga. 3 horas gravando. Ele achou que você era o Fernando da sala, por isso que ele quis mencionar o nome do Fernando. Ficou constrangido. Ah, e o Fernando. Por isso que ele apontou ali na hora. Betinho, seu tchau pra galera e o recado que você quer dar. Falou, galera aí, me siga no Instagram. É cara FF Neto, cara F Neto, posso nudes. Posta mesmo. Eu já até falei pra você, ele tá depressivo e ele fica mandando foto dele se cortando. Só que ele manda foto do pau, cortando o pau. Aí eu falo, não, mas é pra você cortar o pulso. Ele, não, mas falaram que é veia grossa, que tem que cortar. Eu não, falei, mas cicatriz já fica mais grosso. Manda 10 nudes cortando no dia. Uretra, manda cortando a uretra ali a dia. Mas é com papel. Abrindo a boquinha. Com papel. O papel sendo papel nesse caso. Papel sendo papel nesse caso, pelo amor de Deus. Né? Ninguém é louco aqui. Tá se tendo em mente aqui? Anderson Negão, seu tchau em nossas redes sociais. Temos o Twitter, @néctardolixo, o Instagram e o Facebook, Lixo do Lixo. Um recadinho pro ouvinte aí, sempre entre na sala com carinho. Falou, negrado! Uma boa dica. Wesley Zop, nossos demais contatos e o seu tchau. Bom, temos o e-mail que é o autocríticas@chorume.com.br, o WhatsApp que é o DDD 19 99495-5485. E os grupos, tanto no Telegram quanto no Facebook, Ouvintes Lameruxos. E farou. Muito bem, espero que você tenha gostado até aqui. Se você está recebendo uma advertência, que você não esteja rindo da cara do negão. E se recebendo, aceitando essa advertência, e aí sendo uma pessoa melhor para esse mundo, fazendo seu trabalho, se vestindo melhor, não sendo espancado por uma gangue de motoqueiros e nem tirando fotos indiscretamente das pessoas. Muito bem. Espero que você tenha uma boa semana. Até o próximo episódio. Tchau!